Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e essa temporada de Peridético foi foda pra caralho. Puta que pariu, velho. Meu irmão, essa terceira temporada foi foda mesmo. Caralho, velho. Aqui é o Vinícius Hidalgo e então toda a luz acabará e o mundo viverá nas trevas. O próprio ar será pestilência para a humanidade e nossos irmãos, as criaturas da noite, irão emergir e se alimentar. Grandioso é o nosso poder, grandioso é o nosso reino. Grandioso como o meu beijo. Amém. Pã! Caralho, velho. Essa temporada foi foda, vai tomar no cu, velho. Mas há ressalvas, hein? Há ressalvas a ser feita, mas vamos trocar. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui, eu e o Wildeira, né, o meu parceiro aqui, meu braço direito do ACC, para trocar uma ideia sobre Penny Dreadful, né, a terceira temporada, temporada final aí, né. Acabou isso. A série e agora acaba também a nossa jornada, né? Ao lado de Penny Dreadful aí, né, cara? É, menos uma série pra gente falar. Foi triste. Foi triste um series finale de uma série tão foda, mas a vida é assim, as coisas acabam. Exato, né? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Brancão. Oi. Oi. Oi. Você veio da caravana da onde, Branco? Da caravana da fome. Ai, ai, muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa aí, como sobreviver ao apocalipse zumbi, né, cara? Olha aí, toda a nossa tese lá, o nosso TCC sobre sobrevivência. Olha, o PhD, né, de sobrevivência zumbi, né? Cara? Se bem que acho que muita coisa já é praticável no dia de hoje, aí, mano, que tem cada ser humano aí que tá foda. Eu vou ler o e-mail aqui do Lucas Massolini. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu nome é Lucas Massolini, tenho 23 anos e sou de São Paulo. Estou aqui para relatar que estava rodando o meu fidget spinner. Que é isso, cara? Fidget spinner? Eu não tenho a menor ideia do que seria isso. Ah, Lucas, explica pra gente. É alguma coisa que roda. É, quando parei para ligar meu emulador Game Boy e colocar um podcast para ouvir. Caralho, o cara roda no Game Boy, velho. Deve ser no Spinner Spinner dele aí. Brisa, mano. Daqui podemos parar para imaginar quantos tapas na cara que eu levei ouvindo o episódio. Uma teoria extremamente lógica que me fez repensar e rever alguns antigos hábitos. Obrigado pela excelente experiência e aprendizado, equipe ACC. De nada, tamo junto. Ele tá falando do ACC lá de Sociedade do Cansaço, né? O cara fazendo um milhão de coisas ouvindo ao mesmo tempo e depois fala, caralho. É foda, né? Sobre o episódio de comidas gostosas, tenho muito a acrescentar na parte de gostos duvidosos, tendo em vista que eu, após comer um pedaço de chocolate suíço, cedido por uma colega, cheguei à conclusão de que aquelas bolinhas de futebol feitas de gordura e chocolate são extremamente mais gostosas que o chocolate caro. Sem contar dos deliciosos churrasco grego vendido no centro de São Paulo, tamo junto, delícia. Quem já ficou sem dinheiro a ponto de precisar comer quando a fome aperta, sabe o que eu tô falando. Um abraço e tudo de bom. Um abraço pra você também, Lucas Massolini. Tamo junto. Aí, valeu, Lucas. Obrigado. Putz, churrasquinho grego é tenso, né, cara? Ah, porque é tenso nada. É bom, mano. Só que puta, você tem que comer, cara, esquecendo da onde vem aquilo, tá ligado? Cara, aquilo é anticorpos, velho. Você come aquilo, mano, você vai pegar ebola, mas não, cara, o vírus vai passar vergonha no seu corpo. Ele vai sair correndo, né, cara? Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail da Priscila Armani. Olha aí, ela manda aqui, olá, meninos, alguma coisa cast, tudo bem? Aqui é a Priscila do podcast O Que Assistir, ouçam lá, gente, é bem legal. E ela manda aqui, ó, estou escrevendo pra dizer que amei o programa, que agora considero como sendo meu novo biotônico Fontoura, aquele de comida, né, CC de comidas gostosas, sempre ouvirei para abrir o apetite. Ouvindo... É, biotônico Fontoura existe ainda, cara? Ah, deve existir, né, cara, o bagulho... Eu lembro do comercial na TV, cara. Putz. Nossa, Eu trampei numa expedição onde os caras roubavam Biotônico Fontoura, cara. Daí fazia um buraco embaixo e bebia o bagulho na expedição. Como os cara... assim, cara? Mas cara, se sentia mais forte, pelo menos? Tipo... Sei lá, cara. O nego roubava tudo ali, cara. Nossa, ali era o caos. Eu não vou nem falar o nome do lugar pra não dar merda. Sabe o Todd? O Todd, quando você abre, ele vem com uma lâmina de metal, né? Certo. As pessoas pensam que aquela lâmina é pra proteger de barata. Não, cara, aquela lâmina é pra garantir que ninguém tá roubando seu Todd. Porque antes daquilo existir, quando eu trampava lá, num lugar aí que eu não vou falar qual, o nego abria a tampa do Todd e tirava uma colherinha. Tipo, uma colherinha, 5 gramas, tá ligado? Só que o cara tirava uma colherinha de 200 potes. Então no final do dia ele ia embora com o pote inteiro, que ele já levava pra encher, tá ligado? Nego era assim nisso, cara. Carai. Expedição é um bagulho. Mas vamos lá. Ouvindo vocês falarem de coxinha, de como a massa tem de ser preparada, temperadinha, me lembrou da minha tia, salgadeira, que sempre fazia coxinha e me chamava pra ajudar. Puta, cara, eu tenho uma tia também. Ai, deu até saudade agora. Delícia, hein? Ela fazia aquelas... como é que é o nome, cara? É tipo um rocambole salgado, sabe? É tipo um rocambole recheado com queijo e presunto. É um croissant? Tipo um croissant, um bagulho assim. Mas era um rocambole, bem compridão, sabe? Enrolado assim, uma massa recheada com queijo e presunto, e em cima ela passava o ovo assim, né, com um pincel, ficava bem douradinha. Nossa senhora, velho, você é louco. Nossa, cara, mexeu até as tripas agora aqui, velho. Ela coloca aqui, ó, tem até uma história engraçada, porque ela me pediu uma vez para colocar as coxinhas nas forminhas. E eu, com 6 anos, conformada que as coxinhas não cabiam inteiras nas formas, fui puxando o rabinho das coxinhas pra elas caberem. Fiz isso com umas 10. Quando minha tia viu, ela riu muito. Ganhei um monte de coxinha, pois elas estavam arruinadas para encomenda. Ela fez uma coxinha com aquela pontinha, né? Um rabinho assim pra cima. Caramba, ela sabotou o trampo da tia e ainda saiu no lucro, velho? Olha aí. Ela colocou ali, né? Minha tia riu muito. Putz, se fosse aqui na minha família, Prince, ia levar uns tapas tão bonitos, uma chinelada havaiana na bunda. Se não parasse na cadeia ainda, né? Aí ela escreveu aqui, mesmo as coxinhas com rabinho estavam muito gostosas. Esse programa me trouxe de volta essa memória boa. Muito obrigada. Continuem com esse excelente trabalho rumo ao domínio da podosfera brasileira. Olha aí. Tamo longe. Se depender do Branco, a gente vai pra lá, porque o Branco fala que o ACC é o melhor podcast do mundo. Claro. E é o mais humilde também, né? Então, é os dois, né? O mais humilde e o melhor. Eu tenho que cortar tanta coisa na edição do Branco, vocês não têm ideia. E ela manda um beijão aqui. Pô, Pri, obrigado pelo e-mail, obrigado por ouvir a gente e muito obrigado pela sua amizade. Já recomendei o podcast aqui, podcast O Que Assistir. Já falei muito bem de você aqui também. Você, pra mim, é uma das pessoas mais fodas aí da internet. Obrigado por tudo mesmo. Obrigado, Priscila. Um abração. Eu vou ler o e-mail do Leonardo Barbosa. Bom dia, queridos. Me chamo Leonardo e já escuto o ACC há algum tempo, mas confesso que é a primeira vez que mando e-mail pra qualquer podcast que ouça. Ah, que honra, aí, velho. Que foda, puta, mano. Que pariu. Obrigado, Leo. Puta que ouça. Nem sei mesmo, cara. É muita emoção, mano. É por isso que eu faço essa porra ainda, velho. Cara, tem coisa que dinheiro não compra, né, velho? Pra todas as outras existe Mastercard. Acabei de chegar em casa e ouvi o podcast 180. Estou atrasado, pacas, eu sei. 180 é qual, Febrino? Tá, não, pô, 180 foi um dos últimos aí, não tá atrasado não. É, tá de boa ainda, né? Mas já sentei e formulei os tópicos pro e-mail que vai ser longo. Ixi, textão. Na verdade então... ia ser longo, né? Porque passou a famosa foice. Foice. Não tinha como, cara. O seu e-mail tava muito grande, Léo. Se a gente fosse ler tudo, ia dar um podcast inteiro. É, vai virar o LeoCast, né? É, então, o LeoCast. Ele mandou um e-mail referente ao cast do Apocalipse Zumbi, de como sobreviver ao Apocalipse Zumbi. Uhum. Começando pelo primeiro dia, a prioridade é o recolhimento de itens básicos como arma principal e menor que fique na mochila. Mochila essa que deve ser leve e ágil. Portanto, pequena. Alimentos prontos ou semi-comenatados, biscoito, bolacha, barra de cereais, etc. Eu vi aquele filme de zumbi, o Extermínio. Já viu, Febrino? Já vi sim. Pô, muito louco, velho. E olha que eu nem sou o maior fã de zumbi do mundo, cara. Mas aquele filme é muito louco, mano. Sim, tem muito filme bom de zumbi. Isso aí, tem isso no Extermínio. Uhum. É um filme legal, um filme honesto. Garrafas d'água, suco, dando prioridade para... isotônicos naturais, água de coco, é perfeito. Se possível, blusas de frio leve, É, tênis novo, você é calça jeans, camiseta manga longa, boné, chapéu. Caralho. Mandou pegar um boné, velho. Que porra é essa? Já, isso aí já ia ser cortado no ACC se você estivesse gravando com a gente na hora, não. Olha que maldade. Boné, cara, foda-se cara, boné, cara. Pega lá esse moleque. Locomoção primária é a pé, pois teremos confusão. Ruas entupidas de carros, motos e todo tipo de veículo imaginável. Se encontrar triciclo com caçamba é ótimo, caralho. Ou algum carrinho pra carregar itens mais pesados nas proximidades. Cara, tipo carrinho de mão? O Yudi já vai ter a bicicleta lá que ele falou no programa. Ele vai levar tudo na bicicleta. No cestinho. Tipo a Ceci, né? Que é a Ceci rosa. Imagina o Yudi, um demônio gigante daquele tamanho, numa bicicleta rosa com o cestinho na frente, tá ligado? Com aquelas fitinhas que saem do punho assim, ó. Pedalando e buzinando. Trim, trim. aquele clim, clim, clim, clim. Melhor três incursões que uma lenta, né? Mas ter uma rota de fuga planejada, treinada e principalmente tem que ser fácil e rápido, sem complicações. Valeu, falou, Paroxine! Vai, Paroxine! Caramba, ele tá tentando emular o Wild, cara. Muito obrigado, Leonardo Barbosa. Um abraço e continue mandando e-mails pra gente. Valeu! Valeu, Léo. Obrigado pelo e-mail. Cara, seu e-mail tava muito grande. Não tinha o que fazer. Era impossível a gente ler aqui, mano. Ele mandou tudo que a gente falou no programa. Ele colocou no e-mail com algumas ideias dele, etc. E, tipo, o e-mail tinha muita... Tinha, sei lá, 10 parágrafos, uma porra assim. Não tem como. Mas isso aqui que você falou, eu concordo. E foi o que a gente falou no programa. O começo tem que pegar isso aí. Coisas básicas. Comida, água, esse tipo de coisa, sabe? Calça jeans, camiseta, esses bagulho que você falou aqui. É óbvio que a gente vai pegar. Não tem como, né? Você vai sem roupa, sem nada. A primeira mochila tem que ir com as paradas básicas pra você passar um ano. Querendo ou não, você vai ficar um ano lá, né? E outra que não precisa ficar pegando boné, chapéu, esses bagulhos. Você pode pegar em incursão, você pode fazer, cara. Eu sei fazer chapéu com folha. Mas se o zumbi for morder a aba do boné pra defender, pô. É, né? Você pega um boné de aba reta, você pode encontrar um zumbi do rap e ele deixa você de boa. Yo, bitch! Ai, caralho. É, mas obrigado, Léo. Tamo junto, cara. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Felipe Daré. E ele manda aqui, ó. Fala, galera, do meu novo podcast favorito. Olha aí, Branco. Ai, cara, eu tô falando, velho. Olha eu tô aí. Falando. Aí o Branco fica convencido. Tá vendo? Tá vendo? Cara, eu sempre tô certo. Até quando eu tô errado, velho. É o professor Girafales, né, que fala, eu só errei uma vez, quando eu pensei que eu estava errado. Porque é, exatamente. E ele manda aqui, ó, aqui é o Felipe Daré, de São Paulo, capital. Finalmente acabei a maratona, que comecei no ACC 166 de Escola Arcaica. O excelente episódio, como muitos outros. Ah, ele foi ouvindo, né, fazendo a maratona ao contrário, assim, de frente pra trás, eu acho. Me apaixonei pelos especiais Desilusões Amorosas e não sei como vou me acostumar a não ter mais vocês falando no meu ouvido 24 horas por dia. Oh, não precisa se acostumar. Pode ouvir, aí eu ouvo de novo. Tem um monte. Cara, mas a gente nem acabou o cast, pô. Imagina quando acabar o cast, velho. É, cara. Toda semana tem programa novo. Tem os programas que já estão no ar. Tem Parax, tem TPM. Tem tanta coisa que produz aqui, velho. Tem que parar. Verdade, né, cara? Ó, Felipe, ouve também o TPM Cast. A gente vai fazer uma recomendação daqui a pouco de um programa novo que saiu. E ouve também o Paraxene, cara, que é um podcast de storytelling que eu faço lá sozinho, que é contando a história de um espartano. E tem também os meninos do Ultra Combo, né, Branco? Sim, com os delícias do Floyd e do Camargo, meu. Só coisa boa ali, mano. Os meninos estão mandando, né, bem. Os meninos do Ultra Combo falam sobre games, sobre jogos, essas paradas, sobre o mundo dos videogames, essa coisa de você fazer jogos também, entrevistas, é bem legal, ouve também. Você vai ter sempre alguma coisa relacionada com a CCA pra ouvir, não fica triste não. Uhum. E ele manda aqui, ó, como moro a quase 10 km da escola, o que em São Paulo faz parecer 100, estava sempre com meu fone de ouvido e com um sorriso enquanto ouvia a maravilhosa voz de vocês. Não me lembro como os conheci, acho que foi pelo Dragões de Garagem. E assim como eles, demorei umas semanas para tomar a iniciativa e baixar um episódio. Mas depois não parei mais. Vocês são muito divos e quero mandar um coração bundinha para todos. Olha aí, o cara que quando manda coração bundinha é ouvinte old school, porque esse aí conhece essa referência. É, esse aí é raiz, hein, mano? Esse é raiz. É roots. Fizeram-me companhia em momentos que estava muito sozinho e ajudaram no meu amadurecimento, eu acho, porque tenho 16 anos. Ixi, olha a responsabilidade, hein? É, ó, moldando caráter eu olha desde aí, sempre, ó. É, ele manda aqui, ó, preciso muito conhecê-los pessoalmente, tomara que não seja uma desilusão amorosa. Vamos sim, cara, vamos marcar alguma coisa aí. Esse ano eu fiquei puto lá, porque o pessoal não participou de uma parada aí, mas, né, quem sabe no ano que vem tem algum encontro, a gente faz um bebolado aí, a gente se encontra sim. E ele manda aqui, ó, muito obrigado pela dedicação, a CC é mais que um podcast, é uma família, é uma escola, é um barzinho, valeu, falou. PS, Batman é bosta, Superman é top. Ó, obrigado, Felipe, que foda. Ah, coitado do Batman perto do Superman, cara. Ele tem razão. Obrigado, hein, Felipe. Obrigado mesmo aí. Estamos lisonjeados. Obrigado, Felipe. Tamo junto. O carinho que você mandou aqui, não tem nem o que falar, né? Como diz o Branco, tem algumas coisas que nem o dinheiro compra. E pra todas as outras existe Mastercard. E o Felipe mandou aqui uns PS fazendo umas perguntas no e-mail. E a gente vai responder essas perguntas que você falou quando saiu o ACC Apocalipse, lá no final. O último programa, a gente vai falar de todas as tretas, todas as fofocas, todas as merdas que aconteceu aqui no ACC desde o começo até o final. Rapaz, cara. Vai ter 5 horas de programa. Vai ser pra fechar com chave de ouro, hein, mano. E falando em fechar com chave de ouro, vamos fechar aqui então esse e-mail com chave de ouro, né? Falando do TPM Cast novo que saiu aí. Que é o Três Rainhas, né, cara? É o seguinte, lá no TPM esse mês é um TPM que é tipo um audiodrama, né? É um audiodrama contando a história de três rainhas. A rainha Hipólita, que é a rainha das Amazonas. A rainha Mirina, que é a rainha africana, que tinha uma espécie de Amazonas também, que era um exército só composto por mulheres também. E a rainha Ayana, que era uma rainha da Líbia, que foi conquistada e estava ali também no confronto como um intérprete, etc. E esse audiodrama conta a história das Amazonas, né? Morreu a princesa, foi assassinada pelas mulheres da Mirina e elas entram em embate ali, tem uma batalha, né? E ali tem todas as personagens que vocês conhecem aí, como a Hipólita, a Penthesileia, a Antíopa e outros personagens da mitologia das Amazonas. Ouçam lá, tá muito foda. Teve uma participação de um monte de menina, cada menina fazendo uma voz, as meninas da Podosfera aí. Teve a Finoto lá do PQPcast, a Priscila aqui do podcast que assistiu participou também, fazendo uma voz. Sim, cara, a gente teve a Tice lá do MachineCast, a gente teve a Domênica lá do Cabuloso, também participou a Ana lá do Pode Programar, também fazendo. E quem fez a rainha Ayana foi a Rafa, lá do podcast Elias, que é um podcast só de meninas também e tal. E a gente teve a narração da Vanora, que ela, mano, ela fez uma narração foda pra caralho, muito foda. Ouçam lá que tá muito maneiro, narração intercalado com diálogo, todo um texto, eu que escrevi o texto, aí eu convidei as meninas, a gente fez uma edição foda, puta, TPM tá muito legal. Ouçam lá, tem link aí embaixo, tem link no site, em tudo quanto é canto. Não deixem de ouvir esse programa, porque esse programa tá muito foda, deu um trabalho muito grande, foi 10 dias de trabalho contínuo, 10 dias sem descanso, maluco. Todo dia tinha alguma coisa pra fazer. Ou era uma gravação, ou era um ajuste no texto, ou era baixando música, ou era produzindo, ou era editando, tá ligado? Foi 10 dias de trampo ininterrupto, assim. Então ouçam lá, por favor, que tá muito foda. Não perca que tá sucesso. E agora, Brancão, vamos aqui pro nosso programa de Penny Dreadful. Que foi isso? É o Papai Noel tentando ser assustador. É, então. Cara, essa série, ela deixou um marco foda na história do ACC e na nossa história também, né? Porque foi um prazer do caralho a gente ter visto e tal. E a terceira temporada fechou de uma maneira muito foda. Apesar de ter todo esse lance que você falou, né? De uma coisa triste, etc. Eu acho que ela fechou de uma maneira foda, porque ela conseguiu fechar grande parte dos personagens principais. Que são aqueles personagens lá, o Sir Malcolm, a Vanessa, o Ethan, o Frankenstein, o Dorian Gray, a Bronner, que depois virou a Lily, né? Que virou uma maluca do caralho. O Sam Bennett, infelizmente, já se foi, né? E o nosso querido John Clare. Eles conseguiram fechar bem, né? Aí a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, vai ter algumas ressalvas sobre os personagens novos, eu não sei se o Wilde vai concordar, a gente vai dar as nossas opiniões, mas de certo modo, acho que funcionou bem pra fechar os personagens principais, né? Cara, eu achei bem, tipo, minha maior ressalva é sobre as pontas soltas, de que, tipo, a ideia que eu tinha é que a série ia ter muito mais temporadas, porque eles iam conseguir explorar outras coisas, tá ligado? E aí, tipo, teve muito, os fechamentos foram bons, mas foi fechamento de porta com janela aberta, tá ligado? Sim, cara, isso que foi foda. tinha essas coisas. E aí aquele negócio, o produtor disse que, assim, ele deu uma desculpa que muita gente achou fajuta, que foi de tipo, não, Penny Dreadful fala sobre Vanessa Ives. A partir do momento que a história dela acaba, então a série acaba. Tipo, beleza, o cara que fez disse isso e tal. Mas, tipo, não colou bem, não. É. Não sei se... Eu não tenho conhecimento se a série foi cancelada. E aí, tipo, não, vamos fechar pra não ficar feio, tá ligado? Não ficar temporada em aberto e tal. E aí fez esse fechamento. Mas, tipo, foi... O final foi do caralho e tudo mais. Mas, porra, eu fiquei... E muita gente ficou com um gostinho de quero mais sobre algumas questões. Exato. Justamente porque a série não é sobre a Vanessa. A série é sobre todos aqueles mitos dos Penny Dreadfuls, né? Daquelas publicações que a gente já falou nos outros programas do ACC Penny Dreadful. Essa desculpa aí foi rapada, né? Mas, sei lá. Tanto que eles usaram o termo a série foi cancelada. E depois eles vieram com aquela desculpa de que, ah, não, toda vez que acaba uma série, a gente fala que ela está sendo cancelada. Caralho, né, cara? Pelo amor de Deus, nasci ontem, né? Penny Dreadful não é a primeira série que a gente assiste na nossa vida. Pois né? É. Quando terminou a segunda temporada, cara, houve... Aqui tem uma ressalva também, uma ressalva não, é uma reflexão, que é a questão de que o mal venceu, né? No final da segunda temporada, pra mim, o mal venceu. Porque, cara, todos eles se separaram, foi cada um pra um canto, aquela porra. Sam Bennett morreu, cara. Se isso não é a vitória do mal, eu não sei o que é, tá ligado? Pois é, era o cara mais fodão do grupo morreu, puta merda, velho. Só que aí, né, no começo dessa terceira temporada, a gente vê o quê? Esperança, né? A gente vê esperança em todos os lugares. Porque a galera tá tudo fodido, tá todo mundo na merda, mas tem sempre uma coisinha assim, puta, há uma nova coisa, há uma nova jornada, né? O Ethan tá preso lá, né, no Velho Oeste. Falar nisso, incrível aquela parte do Velho Oeste. Eu adorei, né, cara? Foi muito foda, velho. Foi muito foda. Das referências que a gente tem de filme, de história e tal, não sei o quê. Foi bem representado pra caralho, velho. Tipo, gente maltrapilha, deserto pra todo lado. E tipo, índio. Né? É, não, tipo, índio. Tipo, não é a questão de... Ah, porque o... Qual o nome? O Ethan tinha a ver com os índios, que eles vão estar lá. Não, porque tinha, era normal. Sim. E às vezes a gente nem vê na... Em outras coisas, tá ligado? Sim. Mas aí foi bem retratado, você via lá e, tipo, as cenas que se seguiam, você sentia o peso daquela merda daquele lugar, porque era uma bosta, velho. Era, cara. E aquela relação do lobo, né, com os indígenas e tal, lá no filme Bosta do Crepúsculo, a mina lá explorou um pouco disso. Mas isso é uma lenda muito antiga já, né, de que os nativos americanos tinham aquela relação com os lobisomens. O lobisomem, ele tá presente em muitas culturas, né, de muitas maneiras. Aqui no Brasil ele era muito forte, né, entre os índios, depois com o folclore, etc. Mas foi muito legal ver isso. E ver também aquela porra daquela mina, né, aquela Hecate lá, que era uma das demônias lá, a importância que a mina ganhou, né? Você falou, caralho, a mina ganhou a importância de uma pra outra. Você falou, caralho, que porra é essa? Mas aí você vê, ele tá lá, praticamente abandonado, preso, vai ser levado. E aí, pá, acontece uma parada, que são os caras que invadem lá, matam todo mundo, e aí há uma nova jornada à frente. Aí a gente vai pro Sir Malcolm lá na África, tá lá puto, e o legal é que ele foi lá pra enterrar o Sam Bennett, né? Ele levou o corpo do Sam Bennett pra lá, achei isso maneiro. E aí ele conhece o cara que, ó, Sam Bennett, me desculpa, cara. Mas esse maluco, o índio Caetenai, puta que pariu, merda. Cara. Esse cara é mais foda que o Sambene, cara. Desculpa. Caralho. É o seguinte. Tem... Eles, pra mim, em nível de fodacidade, eles são parecidos, tá ligado? Uhum. É porque Sambene, ele era um cara que eu queria... tipo, não, esse cara ele vai ser meu amigo, tá ligado? O Caetenai não, ele... Ah, meu filho da puta! Mas ele era fodão demais, velho. Porra, a cena que ele aparece, meu irmão, de tipo... Seu irmão que tá ia se fuder, e quando você vê, entra uma faca na testa da mulher que ia pegar, começa uma porradaria. Caralho! Cara, é muito foda. Esse maluco foi uma coisa que, como é que eu posso dizer, enriqueceu demais o programa, né? Enriqueceu demais. Sim. A trama. Puta, ele ajudou demais. O cara porradeiro, mano. O Sambene era porradeiro. O cara sábio, o Sambene era sábio. Só que esse filho da puta, além de tudo, mano, ele tem aqueles rituais indígenas, né? Velho. E o cara ainda vira lobisomem, mano. É puta! O filho da puta, meu irmão, ele era bufado demais. Tipo, ele era fodão em luta, tá ligado? Ele era xamã. Cara, era e sem falar que ele usou algumas vezes durante a série, tá ligado? Que foi muito bom, porque às vezes acontece, sei lá, uma vez só. Sim. Mostram, tá ligado? Ah, beleza. Mas ele mostrou em várias vezes com usos legais, tá ligado? Não foi nada jogado. E aí, tipo, puta merda, quando vê ele chega e se transforma num lobisomem cabeludo, puta, grisalho, você cara, fica... Cara, nessa hora eu quase pulei da cadeira, cara. Isso aí, meu... Porra, meu irmão. Caralho, esse maluco, cara, foi um acréscimo, assim, desgraçado. E a relação dele com o Ethan, né, cara? Toda a história. Pô, só o fato de que ele que transformou o Ethan em lobisomem, cara. Já, puta, isso aí, minha cabeça, velho. Ela bateu lá no teto e voltou, assim. Foi foda. E o porquê de que, tipo, ele via como uma bênção, mas, no fim das contas, tipo, não tava adiantando de nada, né? Porque os índios continuavam morrendo. E aí ele encontra o Ethan, toda aquela história de que... deixar ele vivo e tal, pra ser punido, e ele transforma ele, caralho, foi bom, velho, foi muito. Sim. Do caralho. Tipo, a gente não era um negócio que era previsível, tá ligado? Como até a gente tentou pensar em alguma coisa no programa, no último programa da segunda temporada que a gente gravou, né? Uhum. Que a gente... Sim. Ficou tentando imaginar como é que foi e tal, não sei o quê. E aí vem essa história que encaixa muito bem, tá ligado? Sim, cara. Que é a questão do ponto de vista, né? Tipo, pro Ethan, virar lobisomem era uma coisa ruim, né? Porque é aquele pensamento, putz, se eu virar lobisomem aqui na minha casa, eu vou matar minha família. Mas pro Caetenai lá, ele fala, meu, pra mim era uma bênção. Porque, porra, se minha galera tá em guerra com outra e eu viro lobisomem, quando der meia-noite eu vou pra tribo da outra galera e vou arrebentar todo mundo. Com certeza. Tá ligado? Então, pra mim é uma bênção isso, né? O ponto de vista dos dois é muito maneiro. A série trabalha muito isso, né? O ponto de vista, né? O jeito que as pessoas se relacionam. Continuando aqui nas introduções, tem a introdução do Frankenstein, né? Do Frankenstein, que tá conhecendo aquele cara que vai ser o Jekyll and Hyde. Puta, cara, esse maluco eu gostei muito, mas eu não gostei do desfecho, a gente vai chegar lá. Mas o Jekyll and Hyde e o Frankenstein é muito maneiro, porque tem também essa dualidade, né? Aquela coisa, tipo, um é o bem e o outro é o mal, mas ao mesmo tempo o próprio Frankenstein fala, meu, a gente pode ser bem e mal. E aí o Jekyll fala, não, a gente tem que ser só bem ou só mal, porque a sociedade não deixa a gente ser bem e mal. A gente tem que mostrar pra sociedade só o que a gente quer. Isso é foda, né, cara? Aliás, é só o que ela quer, né? Mostrar só o que ela quer, né? Isso. E é muito foda, velho. O primeiro, tipo, a surpresa, né, do Dr. Jekyll, que ele aparece, né, aparece lá, aquele negócio de... Chegou um mestiço, né, porque ele é britânico e indiano. Uhum. Se não me engano, ele é a mistura dele é com o indiano, aí tem a pele mais escura e tal. E aí vem a galera enxotando ele, aí tipo, já mostra questão do preconceito daquela época e tal. Que na verdade, a série ela é toda pontuada também em preconceito. Todo mundo sofre com a questão do preconceito. A mulher, o pobre, o cara que é feio e tal, isso aí é mostrado. E aí, tipo, quando ele chega lá no muquifo, né? Aqui não é uma casa. No muquifo do Frankenstein, aí, tipo, Dr. Jack, você, caralho, que foda, velho. E aí, tipo, quando ele aparece, já dá margem pra tipo, você pensar em, tipo, meu Deus, vai ter tipo, no caso, um monstro novo, tá ligado? Sim, já que eu, cara. Véio, pode chegar a vir um Dr. Hyde, tá ligado? Uma hora. Puta, cara, foi isso que... Nossa, isso aí que eu senti falta, velho. Mas quando a gente chegar lá no final, nos desfechos, a gente fala tudo isso. Sim. Mas é muito maneiro. E pra quem estranhou o Jack, que eu falo Jack e Hyde, mas não é, né? É só Jekyll, né? O Hyde é o bicho, né? Seria o médico e o monstro. O Jekyll aí, cara, ele tem uma personalidade muito maluca. E durante a série, o cara que tá assistindo estranha. Porque ele começa mó de boa, mano. Como um cara super centrado, maneiro, amigo. Daqui a pouco ele tá um maluco do caralho, todo estressado. Mas isso mostra um pouco do que ele é, né? Essa briga interior dele, né? Ele não mudou ali porque, sei lá, o roteiro fez merda. Não, o roteiro acertou. O cara mudou porque ele é isso, né? Ele é todo aquele esquema de dupla personalidade, né? Isso. O próprio Frankenstein fala disso. De que quando ele sugere matar a Lily, que aí o Frankenstein ele vem com... Não, a gente tem que acabar com esse monstro, que é a Lily. E aí o Jekyll, já mostrando a nova personalidade dele, tá ligado? De tipo, tá de boa, tá centrado, tá contido. Ele, não, a gente pode fazer de outro jeito, pode apagar a mente dela e tal, não sei o quê. E aí tem um diálogo que o próprio Frankenstein fala, olha, a gente vai tentar isso, beleza. Mas se não der, a gente vai matar. E aí ele toca justamente no ponto de que, cara, você não lembra quando você era criança que a galera vinha tirar onda com você porque você é mestiço... Vinha com preconceito, você ficava putaço, fazia a lista de quem ia matar primeiro e ficava dizendo como você ia fazer pra matar cada um deles, tá ligado? Sim, cadê aquele cara, cadê aquele menino que eu conhecia, que tinha raiva, fúria e tudo, tá ligado? Que aí depois ele fala, não, isso aí já é passado. Você vê que o estudo dele, né, que é a questão, estudo químico e mental... Tá ligado? Era porque ele sabia que ele não podia ser daquele jeito quando crescesse, não ia dar merda, tá ligado? Sim. Ele mesmo fazendo um remédio pra se conter. Exato, né? A desculpa dele era salvar os outros, né? Porque ali eles estão no hospital, cheio de maluco, aquela coisa, né? Parece ter uma prisão, né? Não tem nem cara de hospital. É uma coisa entre um hospício e uma prisão, né? Porque é muito hardcore, assim, o bagulho. O manicômio padrão de da era vitoriana, de série, né? De terror, tá ligado? É muito doido. E a desculpa dele é ajudar as pessoas, mas você vê também que ele tá querendo se ajudar, ele precisa daquela ajuda, né? É. Ele fica numa dualidade. No último diálogo dele, cara, ele tá louco de raiva, daqui a pouco ele fica mó calmo e fala, ah, meu pai morreu e agora eu tenho um título importante. E tipo, caralho, o cara muda de uma coisa pra outra assim, do nada. Pois é. A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. Uma outra introdução que a gente tem é a da nossa querida Vanessa Ives, né? Que tá morando na casa mais suja do que o manicômio do... Irmão, é foda. A série começa, aí vai mostrando uma casa assim. Que porra é essa? Se você só consegue lembrar de tipo sei lá, uma Cracolândia, tá ligado? O lugar que os vampiros da primeira temporada ficavam, que era sempre um lugar sujo e tal. Aí vai, não sei o que, aí daqui a pouco mostra um braço. E é quando sobe a Vanessa Ives com o olho aberto, tipo, vegetando. Nossa, aí você, caralho, velho, o que é que aconteceu? Tipo, a segunda temporada acaba com ela dizendo, ah, não, vou ficar só e tal, beleza. Só que tá tudo... Quer dizer, tá tudo certo não, mas... Ah, beleza, acho que não vai... A vida continua, merda, né? É, life goes on. Mas a vida não continuou não, meu irmão. A vida morreu. Caralho, velho. Olha o estado dela, tá ligado? Sim, cara. É muito doido. E mostra, é lógico, a casa reflete a personagem, né? A série põe bem isso, né? A casa refletindo ela, tá tudo cagado e ela tá cagada. E depois tudo se arruma e ela também se arruma, pelo menos durante um momento. Que é até bom de ver, né? Porque aqui na introdução da Vanessa já dá pra gente introduzir o Dr. Sweet também, né? Que é o cara lá do zoológico lá, né? Zoológico entre aspas, né? Do zoológico de animais empalhados. Do museu, é o museu de zoologia. É, exatamente. Muito bem posto. E aí, cara, né, nessa hora, tipo, nem parecia que eu tava vendo Penny Dreadful, porque eu fiquei tão feliz, cara. Putz, é verdade. Né? Eu fiquei tão feliz. Falei, caralho, finalmente essa mina arrumou um cara foda que gosta dela, chega desse negócio sobrenatural, ela vai ser feliz. Só que aí você, puto, o cara é o Drácula. Pô, ó, eu me lembro que quando eu tava assistindo, eu tava vendo a série e tal, e eu não imaginei que fosse ser ele, tá ligado? Eu realmente não imaginei. Só que aí, tipo, tinha uma amiga que a gente acompanhava junto, a vez que a gente assistia, a gente conversava, aí ela falou, não, eu acho que é ele, tá ligado? Eu, porra, velho, será? Porque eu caí no conto, eu caí nesse mesmo conto que você acabou de falar, de tipo, ah, tá tudo certo, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, ela tá fodida, aí ela vai pra psiquiatra, e ela vai ficando de boa, e conhece o cara é mó legal, pá, não sei o que, né? Drácula, você, filha da puta, meu irmão. É, sai, você fica, sai, Vanessa, vai-te embora. É foda, né, cara? Parece uma coisa, assim, como na nossa vida, né? Tem um bagulho que te persegue e você fala, caralho, mano, não importa pra onde eu vá, sempre acontece uma porra dessa, alguma coisa parecida e tal, né? Parece que é um negócio de destino mesmo, né, cara? Eu não gosto muito de destino, mas parece, algumas coisas parecem que é destino, né? E a gente tem também aí a introdução do Dorian Gray e da nossa querida Lily, né? Antiga Brona, que estão lá montando aquele exército de prostitutas lá, né? E ela enlouquece total nessa série, na última temporada, né, a Lily? Essa última... Pô, tá aí, velho. Palmas pra Lily. Eu não vou lembrar o nome da atriz. É a Billie Piper. Billie Piper. É, e que ela tá foda, velho. Ela tem momentos, meu irmão, que aí ela tem toda aquela pompa dela e tal, não sei o quê. Mas tem hora que ela dá umas explosões. Cara, a conversa dela, já, assim, pulando rapidinho pro final, quando vai ter o procedimento, né, com Frankenstein, parar com ela pra ela esquecer tudo, velho. Que ela conta a história lá e ela... tá triste, depois ela dá um grito assim, tipo, eu matei ela, você, caralho, velho, é foda, meu irmão, questão de atuação, meu irmão, o Penny Dreadful tá foda, da primeira até a última, velho. Sim, cara, e essa mina aí, eu fiquei com muita raiva dela durante a série, sim. Porque eu gostava, sim, muito do Dorian, tá ligado? Mas isso é mérito da atriz, né? Ela foi feita pra te deixar com raiva. Então, quando você fica puto, não vamos fazer igual as tiazinhas, né? Que fica puta com o vilão da novela e vai lá na rua e fala pro cara, ô, seu viado, tal, tá, xinga o cara na rua, né? Mas, puta, cara, né? Quando você fica com, tipo, com raiva total de uma personagem assim, cara, pode ter certeza que é mérito da atuação e do roteiro. Porque ela, cara, ela tem um discurso feminista muito legal, né? Das mulheres se apoderarem, não sei o quê. Só que ela acaba o quê? Se transformando em uma feminista. Que é aquela mulher que odeia os homens só por odiar, né? O feminismo seria o oposto do machismo, né? Machismo seria aquele negócio que deixa as mulheres de lado, submissa, o cacete, tudo é pra homem, o mundo é pelos homens, para os homens e com os homens. O feminismo seria a mesma coisa, só que pro lado das mulheres, né? Odeia só por odiar, não sei o quê. Ela começa a deixar o Dorian de lado. E aí entra uma personagem que, puta, cara, essa... Ó, se a Lily me deixou com raiva, essa porra dessa Justine, cara, que é aquela menininha... Cara, que aquela raiva! Nossa, vai, cara! Vai tomar no cu, velho. É muito foda, velho, como ela é introduzida, que eles vão, tipo, numa seita, numa parada lá, sei lá, uma seita erótica, satânica, não sei. É um BDSM vitoriano. É! Aí, tipo, eles estão lá e tal, e se eu não me engano, ela tá... É meio que uma apresentação, um sacrifício. É, eles ela... vão torturar ela, abusar ela, é um fetiche, né, e no final vão matar ela, né. E aí tem uma plateia e tal, e aí tá lá, Dorian Gray e Lily, eles estão de boaça, e daqui a pouco eles se viram e saem matando geral, caralho! É muito foda essa cena, cara. Essa cena é muito boa, velho. É muito papo, foda. O Penny Dreadful, apesar de ser uma série meio voltada pro terror e etc, ele surpreende a gente em algumas cenas que nem tem terror, né? Tipo, essa cena é muito surpreendente, cara. É, tem esses rompantes de ação, tá ligado? Sim, e tipo, ação mesmo, de matança e tá, já tá, não sei o que. Caralho, velho. Isso é muito bom, velho. Porque, tipo, é aquele... Tem um clima... Esse clima de terror que eles deixam bem, que é aquela tensão, aquele, tipo, aquele marasmo. Não pra você ficar, ah, que merda, tá ligado? Mas pra você ficar ligado, ficar tenso. E daqui a pouco tem aquele pico, tá? Que aí vem uma violência foda. Ou então, sei lá, um discurso inflamado. E uma cena de monstro, alguma coisa assim, que é muito foda, velho. Isso é do caralho. Sim, é muito foda, cara. Que é o contrário de muitos filmes hoje em dia, que fazem isso, tentam gerar essa tensão pra te dar um susto. E muitas vezes não funciona, né? E ali o Penny Dreadful te dá sustos em momentos que você nem espera. Tem uma cena lá, que não lembro que porra que tá acontecendo, aí dá um corte brusco lá pro Frankenstein e pro Dr. Jekyll. E aí tem aquele louco, e ele dá um gritão assim na câmera, eu me assustei. E não foi nem construído pra isso, tá ligado? Foi só uma troca de câmera e tal. Assusta muito mais do que você ficar gerando uma tensão dessa. Porque a gente tá acostumado, né? Quando você tá vendo um filme de terror e tá um silêncio do caralho, o cara vai abrir um armário, você sabe que vai sair alguma coisa dali. Sim. Vai... Você já fica preparado. E se torna uma bosta, tá ligado? Você, exato. Que merda, aí pão, explode na sua cara um negócio, você, tá bom. Grande coisa. É. Agora, quando o cara vai abrir o armário e aí vem um ser humano e mata esse cara e outro cara mata o maluco e já começa uma ação do caralho, aí você fala, que porra é essa? Aquela cena na casa do pai do Ethan, cara. Puta que pariu. Quando o nego começa a dar tiro pra todo lado lá, maluco. É bom demais, cara. Foi foda, velho. Foi foda. Porra, uma verdadeira cena de tiroteio faroeste, tá ligado? Sim, cara. Onde a galera tá acuada, encurralada, e aí, tipo, Ethan tá putaço. O Malcolm também, né, que ele sempre... É muito foda, velho, que o Malcolm, ele nunca teve essa de, tipo, ah, que o Kaitenai vem com essa ideia de, tipo, não, que ele é seu filho, e ele até, e o Malcolm até fica meio assim, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, depois, meu irmão, ele fica putaço com o pai verdadeiro do Ethan e mata ele. E, caralho, é muito foda, velho. Essa cena da capela é do caralho, velho. Sim, cara, nossa, é bom demais. Voltando pra Justine, pra aquela filha da puta, né? Acabam salvando ela lá e ela se torna ali uma das escravinhas, escravocetas lá da Lily, né? Vira basicamente uma... É, tipo, ela é o braço direito da Lily, tá ligado? Sim, sim, total, né, cara? E, putz, cara, ela é muito arrogante, cara. Ela é muito arrogante. É. Nossa, me dá uma raiva do caralho. Nossa, tem é muito chato. Tem hora que ela olha pro Dorian e fala assim, você não queria uma assassina? Agora você tem uma. E eu pensei, mas você não é uma assassina. Você é uma assassina e uma pessoa arrogante, tá ligado? E a todo momento, cara, a todo instante, Wilde, eu tinha certeza que na minha mente, dentro do meu coração, cara, eu falei, essa mina tá com o quadro dele. E em algum momento ele vai lá no quadro e vai olhar e não vai ter nada. E infelizmente, no roteiro não fizeram isso. E eu achei tão bobo. Falei, caralho, podia ter, né? Seria foda. Ia explicar um pouco dessa arrogância dela. Ia explicar, talvez, por que a Lily deixava ela ser assim. Porque a Lily não tava nem aí pra nenhuma daquelas meninas, de verdade. Tanto que as meninas fugiu, ok, essa mina morreu, ela olhou e falou, mais uma criança que morreu, foi embora e já era, sabe? Eu falei, puta, se o Dorian fosse pro quarto do quadro dele lá, olhar, se não tivesse o quadro, nossa, velho, nós ia ficar maluco, nós ia falar, agora a gente entendeu por que que ela tá sendo tão louca assim, cara. Rapaz, eu não sei, velho, tipo... Eu não concordo com isso, eu achei que, eu achei que, tipo, foi bom do jeito que foi, porque pra mim foi aquele negócio, que é essa construção de Penny Dreadful, que é muito doida, onde tem personagens que são principais durante a série, que basicamente não conhece um ou outro, tá ligado? E isso é muito bizarro, tá ligado? De tipo, o Dorian Gray tá presente na série toda, e você pensa, uma hora ele vai se juntar ao grupo, tá ligado? Mas não acontece isso, tá ligado? É muito louco. Ele tá totalmente alheio a tudo que aconteceu. Tipo, tava fim do mundo, tá ligado? E as coisas que acontecem com ele é totalmente fora da realidade. O que eu achei dessa parada foi que, tipo, aquele negócio. Ela não sabia, ela não tinha ideia do quão pequena ela era, tá ligado? Uhum. E aí ela se sentia, porque ela via que a Lily era fodona e tal, e ela se sentia, tipo, superior. E via, e ela tava vendo como se, tipo, o Dorian, ele tá aí de boaça porque ele já foi enganado, ele já tá por baixo, e tipo, foda-se, tá ligado? Eu tô aqui por cima porque eu tô com a Lily pro que devem é, e eu tô bem. O problema é, quer dizer, o negócio é que o Dorian, ele tava pouco se fudendo, tá ligado? Ele por um momento, ele tá mais, pô, velho. A Lily tá fazendo um negócio do caralho que eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca fiz, então tá tudo bem. Só que depois, como ele mesmo explica, um dado momento da série, e tipo, já viu que eu já sei o que vai acontecer, aquele negócio de revolta e tal, tá ligado? E aí ele perde o interesse, tá ligado? É aquele negócio, ela tá sendo arrogante e ela fica sendo arrogante porque ele olha assim, tipo... Pra mim foi isso, tá ligado? Que eu tô sim, explicando. Sim. Uhum. Porque ela tá sendo arrogante com ele, botando pra fuder e tal, porque, e ele não tá fazendo nada simplesmente porque ele tava tipo, foda-se, tá ligado? Isso aqui, daqui a pouco vai ter uma reviravolta, que eu sei que tem, porque sempre foi assim, e eles vão morrer e eu não, tá ligado? Que é isso que acontece. Sim, exato. Tipo, era a confiança dele por cima de qualquer coisa, tá ligado? Por isso que ele não esquentava. Uhum. E eu gostei disso, tá ligado? Porque o medo que eu fiquei, aí é que tá, o medo que eu fiquei era de tipo, porra, o Dorian Gray vai realmente entrar mesmo nessa porra de revolução, tá ligado? Sim. Que elas estão montando aí e tal. E no final, não. Ele olha assim, toma no cu. Eu achei zoado justamente por essa falta, sabe? Sei lá. Por exemplo, a Lily sabia que o Dorian Gray era um bagulho bizarro. Era uma coisa sobrenatural, né? Ela podia não ter conhecimento do quadro, porque em nenhum momento ele mostrou diretamente pra ela, né? Ele mostrou pra aquela outra mina lá, Michelle, né? Uma coisa assim, que tinha na segunda temporada, que era um cara. E aí, tipo, nunca mostrou pra Lily, mas ela sabia que ele era um bagulho sobrenatural. E, tipo, ela nunca contou pra ninguém, ela nunca falou com as meninas. sabe, a Justine, por ser o braço direito dela, pra mim, já devia ter sabido daquilo faz tempo, porque ela não sabe até o final. Lá no final, quando ela dá uma facada no peito dele e ele não morre, ela fica espantada, né, apesar dela continuar arrogante. Mas ela não sabia, sei lá, achei meio esquisito, assim, sabe? Porra, você monta um bagulho mó foda e o seu cara é o braço direito não sabe de nada. Mas tudo bem. A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. Vamos falar aqui, então, da introdução do nosso querido John Clare, né? O monstro aí de Frankenstein. Puta, putz, esse personagem, velho, é muito bom, né? Meu amigo John Clare. Ele não sabe, mas é. Com a cicatriz 3 vezes mais feia nessa temporada, ele é que tá um puta furo da porra. Ele tá se desmontando, né, cara? Tá foda. Tá lá, né, no meio do gelo, lá no barquinho, né? Muito maneiro isso, né, cara? O maluco não tá ali à toa, né? Essa cena inicial foi caralho, velho. Puta que pariu. Tipo, termina, é praticamente o... É realmente a continuação do que mostrou a última cena da temporada, a última cena dele, que é ele num navio, tá ligado? E aí, tipo, aquela cena na segunda temporada podia ser uma cena de, mostra que ele tá viajando, tá ligado? Mas não necessariamente que ele vai continuar naquele navio. Mas não. Mostra lá na porra do Ártico. Uma neve até a puta que pariu. Tá todo... Já mostra uma pilha de corpo em cima do... convés, né? No convés do navio. Quando olha lá embaixo, a galera tá tremendo de frio. E ele tá tipo... De boa, tá, mexendo no celular. Se tivesse o celular, ele ia estar tipo no WhatsApp. E aí, galera, preferi estar morto. Hashtag opa, deu ruim. Mas o maneiro, cara, é tipo, por que que ele foi pra lá? Por que que ele tava nesse navio, nesse lugar? Que não tá ali à toa, né? Porque na terceira temporada tem aquele esquema das lembranças, né? Ele começa a recuperar algumas lembranças do corpo dele, né? De quando ele era vivo. Que o Frankenstein foi lá, remendou ele, fez aquela coisa, deu um choque e ele voltou, né? Então, inconscientemente, cara, ele foi pra lá porque ele já tava meio que lembrando, né? De uma forma indireta, da relação dele com o filho. Isso. Porque ele montava o barquinho de madeira pro filho. E o barquinho do filho é igual o barquinho que ele tá lá no gelo, cara. E ele contava histórias pro filho sobre os lugares do mundo. E quando o filho perguntou pra ele quem morava no gelo, ele chorou pra caramba. E ele falou, puta, as pessoas exploram lá, mas lá não tem ninguém. Que depois tem aquele diálogo, né, com a Vanessa dele explicando isso. E tipo, você para depois e pensa, caralho, ele foi pra lá. Meio que o subconsciente dele, sabe, falando pra ele, olha, isso aqui pra você é familiar, esse barco, esse lugar é familiar. E é justamente quando ele tá lá naquele gelo que tem uma criança, cara. Olha só quanta ligação. Sim, era impossível a memória dele não voltar, são tantas ligações, né? Tantas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, a criança doente, tossindo, o barco, o gelo e pum, vem a memória na cabeça dele e lembra, caralho, seu pai, eu tenho uma família. Puta, caramba, que pariu. Não, e outra coisa, porque ele tá, esse momento todo ele tá calado, tá ligado? Uhum. Enquanto isso tá um diálogo entre os marinheiros e imagino que seja o capitão, tá ligado? Que aí eles estão conversando, não, que a gente tá morrendo de fome e eu tô pensando em os caras já estavam pensando em canibalismo, tá ligado? Sim. Enquanto isso, o capitão tá lá, não, a gente vai morrer, porque eles já sabiam isso, que eles iam morrer, tá ligado? Mas aí tem gente que não quer dar o braço a torcer, né? E tem outros que vão aguentar até o final. E o capitão era o cara que tá dizendo, não, a gente vai morrer, mas eu não vou morrer feito um animal, porque eu... Vamos morrer tava, como homens, né? Não é, tava comendo um ser humano, tá ligado? Eu vou morrer como um homem, tá ligado? Que é foda, até o Marujo, ele fala, não, velho, a gente já comeu o couro, comeu a madeira, comeu inseto, rato, não tem mais nada aqui, tá ligado? Só tem corpos humanos, tá ligado? É foda, velho. É sinistro, né? É a situação de sobrevivência extrema, né, cara? E ele tá totalmente alheio a isso, né? Ele tá totalmente de boa, porque ele é um ser sobrenatural, né? O nosso querido monstro, então ele não sente nada. Tanto que ele fala assim, ó, gente, essa criança não vai sobreviver, quebra o pescoço dela, deixa ela lá, fala, ela vai ficar sofrendo aqui até morrer, melhor ela morrer logo agora. Pega a capa dele, fala tchau e sai andando pelo gelo. Você vai pra onde? Pra casa. Quero o ato. O cara foi andando através do oceano, tá ligado? É muito bom, velho. Caralho, velho. Suspensão de descrença, porque seria impossível, tá ligado? Ele é simplesmente congelado no meio do caminho. Mas é muito foda. Ele é um ser sobrenatural, né? Não, eu sei, mas querendo ou não, ele é um ser sobrenatural, mas ele foi feito pela ciência. Ainda existe um corpo de carne e osso ali. A alma, cara, a alma não pega fogo, não. A articulação dele não congelar. Mas, tipo, eu me lembro que eu passei um tempo viajando. Caralho, como é que ele conseguiu chegar? É foda. Ele foi andando, cara, através do oceano, pelo fundo do mar, igual o Wolverine. É muito foda, mas a introdução dele também é maneira, né? Traz ele de volta pra civilização. Sim. Ali, traz ele de volta pra Inglaterra e você fica feliz, né? Que eu queria que, durante a série toda, eu queria que todo mundo se reunisse. Eu tava assim, caralho, eles têm que dar um bagulho pra eles se reunindo. Ai, caralho, cara, essa galera toda junta de novo. E ficou meio, né, meio bless, não teve isso. A gente tem duas personagens novas aqui que são maravilhosas, né? Que é aquela doutora Seward, que é a mesma atriz que fazia a Joan Clayton, né? Que é aquela bruxa antigona lá, que ensinou uma par de coisa pra Vanessa. E a gente tem também um aqui, olha, cara, o Sambil tá com fortes concorrentes aqui nessa temporada. Que é aquela Catriona. Irmão, logo dois, velho. Cara, Catriona. Caralho, velho. Que mulher foda do caralho, velho. Ela é muito foda, velho. Ela é o quê? Ela tem uma... Não, é uma profissão, ela faz alguma coisa, velho. Ela faz... Ela é... Estuda a morte. Tanatóloga. Isso é muito louco. Eu nunca imaginei que fosse existir, tá ligado? Que vem de... Tanatóloga vem de Thanatos, que é o deus da morte. É o quê? Grega. É a mitologia grega isso. Sim, e ela é muito foda, cara. Essa personagem... A Catriona, ela é tudo que a Lily queria ser. Porque a Lily, cara, ela é totalmente instável, né? A gente até falou, ela é totalmente... Ela tá com raiva, tá uma loucura do caralho. Não é que, tipo, as pessoas têm os sentimentos, tudo bem, todo mundo tem, isso é normal. Mas tem uma parcimônia, não é extremo, né? Ela é só totalmente extrema. Quando é tristeza, é uma melancolia, assim, que poderia matar uma pessoa só de olhar pra ela, sabe? E aí, quando ela tá feliz, é uma loucura do caralho. E na hora do sexo, é, tipo, transar numa cama de sangue, mais dois. É tudo muito louco, muito intenso. A Catriona, cara, ela é uma mulher foda. Ela é uma mulher forte, inteligente, independente, bonita. Não baixa a cabeça pra ninguém. Sabe que na sociedade, não importa se você é homem ou mulher, vocês são todos iguais. Tipo, ela é uma verdadeira feminista, tá ligado? Ela não é o que a Lily se tornou, que foi uma feminista, né? Ela defende os direitos da mulher, mas ao mesmo tempo ela consegue respeitar os homens pelo que eles são. Ela até fala pro Sr. Malcolm lá, a Catriona, em algum momento, ela fala assim, porra, os homens são tão bobos, cara. Eles não sentam quando tem que sentar, não faz isso quando tem que fazer, simplesmente porque eles não querem ter a honra ferida. E aí, né, o Sr. Malcolm fala assim, mas a fragilidade, são os homens. A fragilidade masculina também. Exato, né, mas ao mesmo tempo ela reconhecendo isso, ela tá cuidando dele, cuidando do ferimento dele. O que mostra que ela não é uma extremista maluca, né? Ela tem um conhecimento dos dois lados ali. E, cara, ela é muito foda. Em todos os aspectos. Desde a porradaria até o aspecto psicológico, sabe? A personalidade dela. Eu gostei muito dessa mina. Sim, sim. A doutora Seward lá, cara, ela é muito foda também, né? Porque ela faz aquele papel que o Sr. Malcolm fazia no começo da trama, né? Que o Sr. Malcolm era o cara totalmente cético, né? Não, isso é tudo mentira, eu tô com as minhas pistolas aqui, foda-se, vampiro, porra nenhuma, né? E aqui vem ela, né, cara, que é uma coisa da mente ali, é quase uma personificação do Freud, né? Que é estudar a Vanessa, né? É uma alienista, eu achei muito massa isso, né? Porque no começo, quem meio que dá uma acordada em Vanessa é o Sr. Lyle. E aí ele fala, olha, você me vê hoje felizaço e tirador de onda e tal, não sei o quê, mas antes eu tava na merda e tal. E aí quem me ajudou foi essa doutora. Ela não é uma psiquiatra, ele até é engraçado que ele deixa isso bem claro, tá? não é psiquiatria, ela é uma alienista. Aí ele, tipo, meio que explica, eu não vou lembrar direito o que ele falou, né? Mas ele explica que tem essa diferença, tá ligado? E realmente, quando ela vai pro consultório, você vê a diferença de tipo... Do que normalmente você vê de psiquiatria numa série ou num filme, tá ligado? Ela nesse papel de ser um alienista, de ser algo diferente da psiquiatria, do ramo da psiquiatria, ficou muito bem representado, tá ligado? Isso é muito bom. Sim. O psiquiatra aí e tal, o psicólogo, esse tipo de profissional, ele tem todo um cuidado, né? Tem todo um medo, tem todo um carinho com o paciente, né? Puta, cuidado pra não despertar alguma emoção, cuidado com as palavras. E ela, como uma alienista, que seria uma coisa totalmente diferente, é completamente alheia a isso. A mina chega lá, senta aí nessa porra dessa cadeira, fica quieta, quando sair você paga lá. Para de coçar, qual é o seu nome, por que você tá fazendo isso? Porque, tipo, mano, ela mete o louco mesmo e a Vanessa fica até meio, né, caralho, essa mulher. Assim, e aí ela fala, esse aqui, aí não, que me desculpe e tal, não, esse aqui é o lugar. Pra, se for realmente, se você for continuar aqui, esse é o lugar pra você chorar, gritar, rir, fazer o que você tem que fazer pra você ficar boa. Porque isso é uma doença, você não pode ficar parada, que você vai morrer ou nada, não. Não é um negócio que vai deixar, você não tá aleijada, ou tipo, um dano mental, não. Você tá doente e a gente vai tratar você, agora sim. Vou meter o louco aqui, que é isso que a gente faz. Sim, e ela é muito foda, né, personalidade do caralho, que remete totalmente àquela Joan Clayton lá, né, que era a primeira mina, que é a mesma personagem que faz, a mesma atriz, né, a Patty LuDone aí, a mesma mina que faz, e a Joan também era assim, ela falava desse jeito com a Vanessa, e a Vanessa gostava, então houve uma empatia, né. Houve aquele, né, aquele negocinho que você falou, opa, já conheço essa mina aqui de outras gerações. O que me levantou também uma questão muito doida, de tipo, pô, será que a Vanessa tinha uma longevidade muito doida? Sim, velho. Sabe? Cara, eu tava revendo, isso foi eu tava revendo alguns pontos da temporada, porque faz... Eu assisti logo quando lançou. Eu fui acompanhando semanalmente, porque eu sou fãzaço de Penny Dreadful. Aí eu tava vendo algumas coisas importantes que eu lembrava assim, não, eu quero ver isso. E realmente, velho, isso é uma parada que me deixou um pouco confuso, de que, tipo, ah, que ela fala de, não, porque antigamente eu tive esse treinamento com a Clayton, e você fica viajando de, tipo, porra, quando foi o momento em que ela tava na floresta? Quando foi o momento que ela tava no manicômio, tá ligado? Sim. Mas mesmo assim ela conhecia o Malcolm quando ela era criança, tá ligado? O Malcolm já era adulto, né? Já era pai e tal. Já era velho, né, cara? É, já era velho. E ela era criança e conheceu ele. Mas, tipo, caramba, velho. O que é isso, tá ligado? Que tempo é esse, tá ligado? Isso é muito louco, velho. E também os demônios falam pra ela. O demônio, o próprio Drácula, fala pra ela. Você tá aí desde o começo do tempo. O Sir Lyle falava que existe a mãe do mal que tá aí desde o começo. E você fica naquela, né? Será que ela é a mesma pessoa? Será que é a encarnação, né? Será que é uma coisa muito doida, assim? Porque aqui, quando a gente tá falando da doutora Seward lá, ela é quase uma encarnação da Joan Clayton, né? É. Ela é igual, cara, ela é igual. E se você, pois é, e se você pensar de, tipo, como a Clayton era uma bruxa, e ela mesmo que ela disse, né, que ela não passou, não andou pelo caminho das trevas, tá ligado? Mas, porra, você não sabe qual tipo de encantamento e coisa que ela usou, tá ligado? Quem sabe se, tipo, inconscientemente, pensando assim que o que aconteceu na floresta, né, da segunda temporada, foi... antes desse tempo, tá ligado? É, se ela não voltou de alguma forma, só que ela voltou e esqueceu das coisas, virou outra pessoa. Porque é muito doido, velho, você pensar nisso. Você fica... Realmente, essa parte deixa você confuso, tá ligado? O que aconteceu? É muito bom isso. Sim, né, cara? E outra, coragem, né? Porque a Joan Clayton era corajosa pra caralho. E a doutora aqui também é uma corajosa do caralho. É. Ela vai pro meio e daqui a pouco, não, zumbi existe mesmo. Zumbi não, vampira existe. É isso aí, tô com arma aqui, vambora. A mulher é louca, cara. Ela passou uns perrengues. Que, se eu não me engano, ela é americana, né? Parece. É, nova-iorquina. É. E aí, tipo, aconteceu umas paradas lá, e ela, não, que... Isso aí, eu era de um jeito, mas aconteceu umas paradas aí, aí eu fiquei... Tô mais matou de boa. Matou o próprio marido, né? O marido veio bater nela, matou o cara com um machado, sei não, lá. Não foi um perrengue, não. Ela matou alguém. Matou alguém que queria matar ela, tá ligado? A senhorita Ives era a minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. A gente tem umas cenas aqui nessa temporada que são impressionantes, assim, que são arcantes. Tem uma bem no comecinho, cara, do Sir Malcolm, no trem, que ele tá com o Caetanae lá, e aí chegam uns malucos do Velho Oeste pra dar um apavoro nele, né? Sim. E aí fala assim, ô, seu índio do caralho, índios viajam lá no vagão de trás junto com os negros, tá ligado? Aqui só viajam os brancos e tal, e aí o Caetanae fica de boa, o cara insiste, ao Sir Malcolm dá um apavoro no cara tão foda. Tipo, nessas suas palavras, porque se você falar alguma coisa que me desagrade, eu vou te matar. Se você quiser envelhecer e ensinar esses seus modos de merda pros seus filhos, eu acho melhor você medir muito bem as suas próximas palavras. Puta que pariu, mano. O cara... Parou. O Sir Malcolm é muito foda, velho. Ele é foda. Ele tem umas coisas que aí, tipo, é aquele negócio. O cara que tem uma acomodação boa e tal, mas quando ele entra pra brigar, Aí não... não tem essa não, que é a história dele. Ele era aquele cara cético e tal, mas aí quando ele viu o primeiro vampiro, ele... Não, agora eu tenho que botar pra fuder, tá ligado? Matar essas porra tudo. E ele é um cara velho e ao mesmo tempo ele não é um velho frágil, né? Sim. Ele é um cara muito velho, aquela coisa, ele se move, ele é muito elegante, né? Ele tem aquela voz foda pra caralho, mas ele não é um velho frágil, né, cara? Ele é um lutador, né? Você percebe que ele tem um semblante cansado. O cara já sofreu pra caralho, perdeu os filhos, perdeu a família, né? É, e principalmente nessa terceira temporada, que ele já começou ele fudido. Sim, né? Na merda, lá na África, tudo fudido. Mas é maneiro que, tipo, ele é um cara velho, mas ele não é um cara frágil. E quando precisa, maluco, ele bota a mão na massa e o chicote estrala. Porque na hora que ele sai na mão com os caras ali, meu irmão, que é porrada ele na não... cara mesmo. Ele não quer nem ideia. Uma outra parte também que é sinistra. É um episódio inteiro, cara. Que é aquele episódio da hipnose. Nossa, acho que é uma folha velho. De grama o nome, uma coisa assim. É, puta, cara. É uma folha de capim, uma folha de grama. Maluco. Caramba. Do céu. Que episódio fudido. Que se passa inteiro na mente dela, né? Na mente da Vanessa, a doutora hipnotizando e a Vanessa ali conversando com o diabo e com a porra do Drácula ao mesmo tempo. Tipo, começa, né, que tem toda aquela parada de que ela tá no quarto branco, né, naquele quarto de manicômio. E aí quem aparece lá é o John Clare. E é muito foda, porque assim, quem acompanha a série toda... Fica aquele mistério do John Clare e tal. E aí, no começo, ele lembra de alguma coisa, né? Vai lá pra família dele e tal, mas fica nessa, tá ligado? Sim. E aí, meu irmão, esse é o episódio 4, esse do que se passa da hipnose. Mas no episódio 3, né? Quando ela começa a hipnose, e aí, tipo, ah, onde você tá? Não, tô aqui no quarto branco do manicômio e tal, não sei o quê. Aí você ficava sozinho o tempo todo. Basicamente, aí ela até fala, eu só vi uma pessoa, que era o cara que vinha me trazer comida. Aí a porta abre, quando ela olha, é o John Clare que entra. Você, caralho, velho. Você fica, ih, fudeu, tá ligado? Tipo, eu me lembro que na época que eu tava assistindo, eu fiquei conversando sobre a série, tipo, caralho, velho, eu tô com medo agora, porque é o seguinte, antes desse capítulo... A Miss Ives e o John Clare, eles sempre conversavam muito, eles tinham uma amizade estranha, mas era uma amizade massa, tá ligado? Sim, uhum. Questão toda bem poética e toda pautada sobre tristezas e tudo mais, tá ligado? Religião, depressão. Né? Eles têm uma conversa sobre religião muito foda. Pois é, tinha tudo isso. E aí quando mostra o cara que era o... Tava lá no manicômio, e até pelo final do episódio, que mostra Lúcifer e Drácula, você, caralho, velho, eu fiquei meio com medo, tipo, fudeu, será que ela vai ficar, da próxima vez que ela vê ele, ela vai ficar tipo, quem é você, e não sei o quê, e, não, ele vai perder um amigo, o único que ele tem. E nem era ele, né, nem era. É, pois era é, tudo uma projeção da cabeça dela, né, tanto que ela pergunta pra ele, né, depois ela pergunta, você trabalhou em tal lugar? Eu acho que ele, não. Ela, não, você não lembra na praia? Ele, não. Tipo, caralho, tava tudo na minha cabeça. Porque talvez seria o único cara que ela conversava mesmo, né? Sim. E aí ela projetou. A própria doutora fala, você tá projetando todo mundo que você conhece aqui nesse maluco, sabe? E ele, inclusive, foi uma projeção, né? Então, tipo, até na cabeça dela, o Drácula era mais forte do que o diabo. Você vê, o diabo agora... fica, né, ajoelhado no chão, mas não que necessariamente seja isso. Era só uma projeção da cabeça dela. Pois é. Até porque, na segunda temporada, já derrotou. Ela tinha derrotado... O Satanás, tá ligado? Sim. Só que assim, um negócio que eu gostei muito foi dessa mudança, tá ligado? De que, tipo, pra mim, eu fiquei pensando nessa cena toda do seguinte. Normalmente é colocado como, tipo, Lúcifer é o The Evil One, tá ligado? Sim. Ninguém vai ser superior a ele e tal, tá ligado? Só que na série, o Drácula, ele ficou como o mais fodão, tá ligado? Porque, tipo, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei pensando, porra... Era pra ser, tipo, a minha montagem seria a primeira temporada, fica onde tá. Só que, tipo, o inimigo da terceira temporada seria na segunda pra terminar com o Lúcifer, tá ligado? Sim. Normalmente seria assim, tá ligado? Só que aí tem toda aquela explicação de que Lúcifer, ele queria a alma e o Drácula queria o corpo, tá ligado? Sim. E tem essa dualidade da questão de fé e matéria, tá ligado? E que, tipo, o tempo em que eles estavam, a parte da a idade histórica em que eles estavam caminhando, né, o presente, tinha muito essa parada de, tipo, da ciência, dos estudos, tá ligado? E onde, tipo, a fé era diminuía, tá ligado? E aí por isso que Lúcifer tava fraco, tá ligado? Por isso que ele tava ajoelhado, por isso que ele tava com medo, tá ligado? Que até é uma coisa que o próprio Drácula fala, tá ligado? Que ele fica desdenhando, Lúcifer, tá ligado? Você é meu irmão, você quer a alma dela e tal, mas você é fraco, você tá fraco hoje em dia. A gente tá no mundo de ciência, de máquinas e não sei o quê. O corpo, a matéria que está vigente agora. E aí ele come, que é a hora que ele começa a seduzir ela, tá ligado? E é muito foda, porque quem tinha chegado primeiro, né? Foi o Lúcifer. E eles estão meio que se arrastando no chão, porque ele é a cobra, né? Ele tá se arrastando no chão e tal. E ele tá quase seduzindo ela quando vem o Drácula. E aí ele fica todo acuado. Aí ele vem, tem todo aquele diálogo e tal, da questão do corpo, do sangue. E ela tá quase se subjugando a ele. Só que assim, você não sabe até agora, mas ela tava com a missão ali dentro. Aquela coisa tava acontecendo, mas ela tava com a missão dela, tá ligado? Que era descobrir o nome daquele bicho, mal. Daquele monstro, tá ligado? E aí, tipo, ele começa aí, mas qual é o nome que eu vou reverenciar, que eu preciso, coisa assim. Que eu vou sussurrar de reverência para o senhor, tá ligado? Aí ele, me chama de demônio, me chama de dragão, me chama de Drácula. E aí, tipo, Drácula já, tipo, língua no pescoço, tá ligado? Ela já ela sai de ladinho, né? Ela dá um chega pra lá pra ele, que porra é essa? E aí, meu irmão, vem a batalha de rap satânica que eu tava com saudade. Puta, bebe o diabo, caralho. É foda. Véio. Mas eu vou te falar, nessa terceira temporada, as batalhas de rap ficou muito superficial, né? A segunda que foi o lance essa batalha foi o físico, né? Essa temporada foi a coisa física, porque tava a coisa do Drácula, né? A coisa espiritual foi muito mais nas primeiras, porque era a coisa do Satanás, do diabo, né? Mas, puta, da segunda temporada, o Verbis Diablo lá, nem se compara, cara. No final lá é... Tanto que o Verbis Diablo que aparece na terceira temporada só é daquele episódio, né? Sim, e é só dentro da cabeça dela. Porque, pois é. Né, lá fora ela nem tá mais... Mas isso que você falou, dessa relação do diabo com o Drácula, o diabo no seu... O number one, não sei o que, é do ponto de vista. Porque, por exemplo, se você chega num religioso e pergunta pra ele, ele tem um medo foda do inferno, do diabo e o cacete. Ele se protege atrás da religião. Mas um cara que é um ateu, por exemplo, ele tem muito mais medo de pegar uma doença, de ter um câncer, do que do diabo, tá ligado? Isso. Então ali é o ponto de vista. E uma coisa muito legal que a série fez, ela fez o quê? O mal sempre esteve com a Vanessa, o tempo inteiro, só que ela se protegia, o que? Atrás da religião. Uhum. E o que é que teve a série toda no quarto dela? A cruz, sempre tava rezando. E aí na terceira temporada, o que que ela tirou? Ela tirou a cruz, ela tirou a religião, ela tirou a fé de dentro dela. Por isso que ela sucumbiu ao mal, tá ligado? Ela sempre teve o mal ali, só que a fé protegia ela. Então, quando ela tava naquela batalha espiritual, a fé era muito importante pra ela, contra o próprio diabo. Quando vem a coisa do Drácula, é uma coisa muito mais do mundo mesmo. Então, a fé acaba se tornando uma coisa, pra ela, ali no momento, irrelevante, sabe? Ela tira, abandona aquilo e tal. Isso é muito maneiro, porque ela não se abre, ela ficou... No começo, ela tá toda cagada, né? Quando ela vai falar lá com a doutora mesmo, ela chega toda esquisita... Ela, puta, cara, tem uma parte ali que é maravilhosa, uma coisa assim de simbologia. Ela chega pra falar com a doutora coçando a mão a primeira vez, lembra? Sim. Ela tá toda cagada, toda maluca. Aí a doutora fala, para com essa porra de coçar a mão, caralho, não sei o quê. Na segunda vez que ela chega na doutora, ela chega com a luva. E a doutora fala assim, você vê de luva? Que legal, né? Não tá nem... É a primeira... É tipo, é boa tarde e essa luva aí? É, né? A doutora já vê, tá ligado? Boa tarde e essa luva aí? É. E aí ela fala assim, não, que é uma luva aqui só pra eu colocar, pra eu não coçar, não sei o que. Tava a doutora fala, não, essa luva tá aí pra esconder uma parada que você não quer me contar. E aí ela vai, todo aquele episódio, aquela coisa, toda essa hipnose que a gente falou... E aí, no final, o que ela faz? Ela tá sem luva na cadeira. Tanto que a doutora deu uma cigarrada na mão dela, né? Pra tentar acordar ela, ela não acordou. E aí, quando a Vanessa vai embora, ela tem que pegar a luva, que ela tá sem luva. Por quê? Porque ela acabou de expor o que ela tava escondendo, cara. Sim. Olha que foda, ela chegou com a coisa que cobria aquilo e saiu totalmente aberta, sabe? Ela expôs aquilo pra doutora e a doutora tá totalmente cagada. Porque ela não ficou, sei lá, 12 horas. É muito foda, porque tipo, tem essa questão, não mostra bem o tempo, tá ligado? Só que quando a câmera dá um giro, você vê que tem, sei lá, uns 5 coisinhas de gravação lá, tá ligado? Já encostado. Um milhão de bituca, tá ligado? De cigarro. O cinzeiro cheio, tá ligado? E aí, e é mais que a sessão acaba, ela tá, tipo, tranquila, com aquela cara dela. Aí Vanessa sai, fecha a porta, ela, tipo... caralho. E, tipo, o que foi que aconteceu? O olho vermelho, né, cara? O olho dela tudo vermelho, assim, que ela tava o tempo inteiro. E ela, como uma médica, é lógico, tem a questão sobrenatural que não, depois ela acredita, mas no começo ela tava ainda na medicina, né? Ela tava naquele esquema da psiquiatria, eu chame como quiser aí, psicanálise, não sei. E ela tava analisando, tanto que quando aquele maluco chega nela lá, aquele Renfield, que é o secretário dela, que depois vira um vampiro lá e tal, ele vê ela lá acordada e ela tá, tipo, o bicho já tá pegando, já tem zumbi não, vampiro, o caralho pra todo lado. E ela já tá, meu irmão, sabe, o bagulho já tá praticamente escancarado. E ao mesmo tempo ela tá ainda nesse negócio, que ela fala assim, tô preocupada com a Vanessa. E ele fala, por quê? Ela fala, eu não sei, ela tem um transtorno de personalidade, de dissociativo, não sei do que lá, que é muito forte. Ela já manifestou 4 entidades e o caramba, e não sei o que. Ela ainda tá tentando, sabe, um pé. É foda o cara que é cético, né, mano? Pro cara sair desse estado, leva um tempão, né? E ela leva quase a temporada inteira pra sair dessa. Ela teve que ver um cara pálido comendo um sapo. Verdade, né? E depois ver tipo 90 sapos saindo do ralo, tá ligado? Pra poder acreditar no bagulho, né? E depois ver a porra do Drácula em si voando lá pra baixo, lá pra dar um soco. Ela teve que andar por uma névoa assassina, tá ligado? Me parece sobrenatural. Eu acho que isso aí não é muito normal, não, né, cara? A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. Uma outra cena muito foda que eu achei, cara, que traz também uma reflexão muito da hora, é aquela cena dos animais lá, né? No museu lá de zoologia, né? Que tá o Sr. Sweet lá, o Dr. Sweet, que na verdade é o Drácula, depois se revela e tal. E aí eles têm todo aquele discurso sobre os animais, né? E tem o discurso sobre os animais albinos. Cara, aqui tem um ponto de vista que é contraditório com outra coisa da série, mas é interessante, não é ruim. Que é o que? Ele fala que, cara, os animais albinos são os mais perigosos, tá ligado? São aqueles perigosos, assim, que, mano, ele vai matar que ninguém não vai nem ver e tal, e são raros pra caramba e não sei o quê. E qualquer lugar do mundo acontece aquela parada toda falando sobre o escorpião albino, o leão albino e outras coisas assim. E quem é o cara mais albino da série, mano? É o John Clare. E o John Clare não é nada daquilo. Ele é simplesmente um produto do meio dele, né? Ele é um animal albino, é uma fera albina que realmente pode matar, realmente é extremamente mortal. Talvez o mais mortal deles ali. Mas ao mesmo tempo, ele não é daquele jeito, cara. Aquilo ali é uma consequência, né? Ele é um produto do meio, né? Ele reage às coisas que acontecem com ele. Eu achei isso tão legal, cara, que enquanto ele tava dando esse discurso sobre o animal albino, eu tava pensando no John Clare. O John Clare, cara, ele foi feito e, tipo, imagina uma criança que nasceu e jogaram ela no mundo, assim, ó, vai trabalhar, sim, vai viver, vai namorar, vai... Tipo, sabe, o cara não tem preparo nenhum pra nada, ele não teve amparo nenhum de nada, né? Não, velho, essa foi uma ótima... Com alta reflexão, eu não tinha pensado nisso, tá ligado? Isso foi massa. Sim, porque ele, você vê, né, Wilde, ele não é um cara, assim, violento, né? Tipo, ele não quer matar todo mundo. Ele gosta de algumas pessoas, ele ama algumas pessoas, né? Lógico, existem alguns momentos que ele perde a cabeça, ele já matou um monte de gente na série inteira até aqui, né? É porque, tipo, como a gente até falou no último programa sobre Penny Dreadful, da segunda temporada, tipo, todos os, vamos chamar assim, todos os monstros de Frankenstein, eles não sabem lidar direito com as emoções dele, tá ligado? Tanto que aí, tipo, no começo, o John Clare, ele bota pra fuder, velho. Ele mata geral, ele mata todo mundo, fica puto, sim, e mata mesmo, tá ligado? Porque é aquilo que ele sabe externar quando ele fica com raiva, tá ligado? Depois, ele vai vendo o mundo e tal, E aí ele aprende que não é pra ser assim, tá ligado? E a Lily também, desse mesmo jeito. Mesmo ela sabendo quem ela era, mesmo ela tendo ideia de como ela deveria, tipo, se portar com as coisas, não é você ficar com raiva e matar alguém, tá ligado? Sim. Mas mesmo assim, essa questão sentimental era toda quebrada nela, tá ligado? Como tu até falasse agora há pouco, de tipo, tá feliz e depois tu tá puta e ficar nessa, tá ligado? Isso é muito exato, louco, né? Até porque se é pra pensar, o John Clare, mano, ele meio que viveu, né? Ele viveu, ele viajou, ele tava... Viveu. A Lily não, ela se trancou dentro daquela casa do Dorian Gray e o mundo dela se tornou aquilo. Então ela nunca ia mudar, né, cara? Ela não tava convivendo com pessoas novas, com homens novos, com mulheres novas, conhecendo gente, entre aspas, normal, vendo a vida como ela é, né? E não, cara, ela só tava presa naquela parada. As lembranças ruins, presa naquela casa. Lembranças ruins e as minas chegando, né? E ela cada vez construindo mais aquele império dela lá. E o Dorian Gray mesmo começa a ficar puto, né? Porque todo o esquema do Dorian Gray, cara, desde a literatura até o cinema, tudo é o tédio. Sim. É um cara que ele odeia o tédio, sabe? Porque ele já fez tudo. O cara já... Mano, ele transa com cachorro, ele transa com urso. Ele já fez tudo. Ele é, tipo, depravado total. Ele já se masturbou com tudo quanto é coisa que você imaginar. Ele já se enforcou se masturbando. Morreu enforcado se masturbando e depois volta porque ele é imortal e etc. Ele já fez tudo. Então ele quer coisa nova. E quando a Lily começa com essa parada, ele fala, puta, vai dar uma coisa nova maneira, só que depois cai naquilo que você disse, né, da revolução e não sei o quê. E ele fala assim... Isso eu já vi. É, e ele chega nela e fala assim, sabe o que que eu tô? Ela fala assim, você tá com ciúme. Ele fala, eu queria estar com ciúme, mas sabe o que eu tô? Eu tô entediado. Puta, quando ele fala isso aí, eu falo, nossa, já era. É isso mesmo, aí, que foi aquele negócio que eu disse, putz... Tô com medo do Dorian acabar indo junto nessa porra, tá ligado? Não é, ele não é assim. E aí ele tá lá e tipo, essa porra, tô entediado, velho, com essa merda de revolução. Tipo, porque provavelmente, sei lá, vamos dizer assim, há 300 anos atrás, ele chegou lá e o cara, ó, vou fazer uma revolução. Ele, puta, nunca fiz isso, velho. E aí tipo, foi foda e tal, e massa. Aí depois ele, agora não. Depois da 15ª, ele falou, olha... É, ele, não, chega. Que é foda, é um tipo de imortalidade diferente, né? Por exemplo, o Drácula também é imortal, só que o Drácula tem toda aquela maldição da mina, né? Que em algumas versões a mina fica sempre reencarnando e ele tem que ficar a eternidade buscando ela, tentando ficar bem com ela, e sempre dá uma merda e ela morre. Parece um pouco com a história da Mulher Gavião, lembra que a gente falou lá no programa? Sei. Então a maldição dele é essa, a imortalidade dele é diferente. A imortalidade dele é o quê? Buscando essa mina, sofrendo em silêncio, aquela coisa toda, dormindo no caixão retido, se escondendo, né? O Dória não, mano. O Dória ele não tem um amor pra procurar, ele não tem nada pra procurar, por isso que ele fica entediado. Então tudo que é novo interessa pra ele, e aí quando ele pega uma coisa que já aconteceu, uma coisa velha, uma coisa que ele já fez, sabe, nem, tanto que quando ele mata a Justine lá, eu queria uma coisa sangrenta porque eu tava puto, tá ligado? Eu tava com raiva. Mas pra ele, cara, ele já matou tantas pessoas, de tantas maneiras diferentes, que ele olhou pra ela e falou assim, meu, eu poderia te matar de tantas maneiras, mas eu já matei de todas essas maneiras que eu podia te matar, então eu vou simplesmente quebrar seu pescoço. E aí é assim que ele mata ela, né? E eu fiquei querendo uma coisa... Eu acho que muita gente... Você ficou também, Wilde, querendo? Mano, ele tem que rasgar essa mina no meio. Eu não lembro bem do que eu pensei na hora, mas com certeza, velho, eu tava putasso com ela. Não, não aguento mais essa filha da puta, velho. Cara, na hora que ele mata ela, ele segura na cabeça dela com as duas mãos assim, eu fiquei assim, caralho, ele vai arrancar a cabeça dela. Que ele segura, né, nas duas orelhinhas pra dar um beijinho assim, eu falei, ele vai arrancar agora. Aí ele vira pro lado e quebra. Porra, mano, mas tudo bem, eu entendo, mas... eu te entendo. A gente tá falando, a gente falou de muita cena de reflexão e tal, não sei o quê. Mas, meu irmão, a gente tem cena de lobisomem e puta merda, velho. É aquele negócio que toda vez que aparece o Ethan, você... tá na hora de... Olha, tá de noite, hein? Tá na hora de transformar. E, cara, aquela cena do bar, meu irmão, é muito foda, velho. Porque aí, tipo, ele tá lá, né, algemado, ele já foi pego. Isso o quê? Capítulo 2, 3. Nossa, assim. Ele foi pego pela gangue lá do pai dele. Aí eles estão lá num bar, ele tá sentado numa mesa sozinho, algemado. Aí a atendente é até uma índia. Aí, e aí, você fez o quê? Aí, não, eu matei o filho do senador, ele fala um negócio. Aí, não, ele merecia, tá ligado? Só que aí ela olha assim pra ele, e aí ele começa um diálogo indígena. Ela começa a falar. Sim. Aí, assim, não tem legenda, mas você vê, você escuta uma palavra, que é justamente a palavra Kaitane, né? Que é o pai índio dele, tá ligado? E aí você meio que, tipo, ela reconhece ele, tá ligado? E aí eles conversam lá, aí ela fica meio que aliviada, né? E depois ele fala, ó, é bom você sair daqui. Aí ela, obrigado. Verdade. Obrigado por me dizer, vai embora. Mas ela meio que sente, eu acho muito, cara, essa, entre aspas, mitologia norte-americana, eu acho muito foda. Eu escrevi um conto sobre faroeste, caramba, eu queria colocar muito mais disso, mas infelizmente não caberia no conto, sabe? Mas eu acho muito maneiro, porque quando ela chega, meio que ela sente, cara. É. Ela sente um bagulho nele, sabe? Tipo, mano, eu sei que você é um lupus aí, um lupus dei aí, um tocado, né? Eu sei que você é um lobisomem. E aí ela fala, porra, não posso fazer nada, né? E aí ele fala isso aí que você falou, então sai daqui, porque o bagulho vai ficar louco, né? É muito bom isso, ó. Então vai embora lá. beleza. Falou, e caramba, aí você só vê o ombrinho levantando, crec, crec, crec, puta merda, velho, como toda boa cena de lobisomem, de Penny Dreadful, meu, matança geral. É muito foda, velho, que o líder do bando chega, regala o olho assim, que porra é essa, velho? O cara tá cabeludo ali, com unha preta, matando todo mundo. E é bonito, né? Ele... Que é só no pescoço, né, maluco? É bonito. E é foda que aí, tipo, ele, sei lá, e dá-lhe uma, arranca um baço, aí dá-lhe outra, arranca um pescoço, aí ele pega um cara, vai, morde o pescoço, arranca um pedaço da garganta. E, puta merda. Aí o líder do grupo, ele se vira, né, pra atirar. É quando você menos espera, sai a Hecate, transformada naquela transformação... escarnificada de capeta, bruxa, sai da parede e começa a matar também. Puta que pariu, velho. Aí fudeu. Porque no começo, é engraçado que tem diferentes visões de, tipo, do fim dos dias, né, na terceira temporada. Em que, tipo, a primeira é daquele negócio, se o Lupus Dei for sucumbir pro mal, a gente tem o fim dos dias, tá ligado? Que aí seria mais, acho que na questão da mitologia indígena. Eu imaginei algo assim, tá ligado? Sim, e só sim. Que aí, tipo, o Chandler, ele depois ele não dá as costas pra Hecate, e aí ele vai ajudar a Miss Ives e tal. E aí depois, na segunda metade, pula pra essa questão de que o mal, quem não pode sucumbir pro mal é ela, tá ligado? Eu achei legal essa divisão, tá ligado? Porque você fica primeiro, caralho, véi, o Ethan fudeu, daqui a pouco, e enquanto isso tá tudo bem pro lado de Miss Ives, tá ligado? E aí depois sim, inverte a situação. Eu vou te falar, as transformações deles estão muito mais rápidas, porque no começo era um mise-en-scène do caralho, né? Agora, mano, nessa cena do bar mesmo, ele tava sentadinho, daqui a pouco, troco, troco, dá duas estaladinhas, maluco, ele já levanta matando meio mundo. Eu falei, caralho, quando tem uma parte que ele tá lutando com o Drácula, né? Dando umas porradas lá e tal, ele olha pra cima, tá meio nu, eu falei, caralho, ele vai virar o lobisomem, vai bater no Drácula agora. Só que aí a porra do Drácula foge. E aí ele começa a virar lá, vê um monte de bicho, cobre ele, aquela cena do Neo, do Matrix, né? Uh-huh. E aí ele, pô, vira o bicho. E aí vem o Carterai andando e vai... Puta, cara, que cena. Puta, essa caralho, cena é muito... Véio. Porque, meu irmão, é o seguinte, né? É massa essa cena que aí ele fala com aquele menininho Gu lá, né? Ei, vem cá, vem aqui, cara, toma essa balinha. Pô, eu olhei assim, caramba, o Ethan tá de bobeira na floresta, né, velho? Vem cá, cara, que eu te mostro onde a Miss Ives tá. Ele vai... Ah, vou confiar nesse moleque aqui. Chega lá. Aquela Inglaterra vitoriana, todo mundo com tuberculose. Ele olhou e falou: essa porra desse moleque deve estar doente, né, mano? Ele lá, o cara chega, entra em um pato na arapuca, meu irmão. Aí o Drácula dá um chega pra lá nele. E, meu irmão, é foda. Você fica, é agora, tá ligado? Mas não foi. Mas mesmo assim, ele mata. Puta, ele mata uns 20 vampiros lá, tá ligado? Tá. Porrada na barriga, arranca perna, braço, garganta, puta que pariu. E aí, meu irmão, é foda. Que, tipo, além disso, chega o porra do índio e ele vem andando na moral, tá ligado? E é mais que ele é todo arrumado, né? Ele anda com o cabelo preso e tal. Uhum. E aí vai mostrando, você só vê, tipo, ele se descabelando, ele fica um cabelão grande, tá ligado? Puta que pariu. Lobisomem bizarro, você, puta que pariu, velho. Caralho, começa. Foda pra caralho. Aí, matando todo mundo. Uma dupla de lobisomem. Caramba, o que é melhor que um lobisomem? Dois mesmo. Verdade, né? Puta, porra, e bom. O controle, né, cara? O Catenai, tipo, o Ita, quando vai virar, fica cheio de 9 horas. Às vezes até caía no chão, né? Ficava sentindo dor, aquela coisa. Ai, meu Deus. O Catenai, maluco, ele é tão foda. Ele já virou tantas vezes. Ele domina tanto aquilo que ele vem andando. E ele se transforma. Parece que é porque ele quer, né, maluco? Ele só vê a lua, bate e já começa. Puta, cara. Não, é foda pra caralho. Mas, tipo, é justamente aquele negócio que pra ele é um dom. Aquilo ali é uma força, vamos dizer assim, uma força da justiça, tá ligado? Então, ele abraça aquilo, tá ligado? Sim. E aí, tipo, é aquele negócio, se você... Cara, é feito uma anestesia. Se você lutar pra não dormir pra anestesia, você fica meio que sofrendo, tá ligado? Porque você fica querendo abrir o olho e tal, não sei o quê, mas não vai adiantar. Uma hora sua mente cai, sua mente cede, tá ligado? E é a mesma coisa. Ele tá se transformando e ele fica, não quero me transformar e tal. E é por isso que causa dor, tá ligado? Sim. Kaitenai não, ele... Vamos embora, lobo. Ele tá acelera o negócio. Tá ligado? É muito foda, bom. Cara. E quando ele conta pro Ethan, né, que ele transformou o Ethan, lá o Ethan fica putaço, né? Eu pensei que ele ia matar ele ali. Eu falei, nossa, o Ethan vai matar ele agora, cara. Porque, ixi, ele não sabe... A gente também não sabe, né? A gente fica o tempo inteiro pensando que só tem o Ethan e que ele foi meio que tocado por uma profecia e o caralho, né? E aí o velho até fala, meu, você é o Chosen One lá, você é o escolhido. Mas aí depois você fala, puta, ele não é escolhido porra nenhuma, foi o velho que escolheu ele. Aí, puta, ele fica putaço, você é louco. A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. Vamos falar então do desfecho dos personagens. E aqui vai começar agora uma parte que vai dividir opiniões aí, ó. Primeira coisa, eu quero falar do Drácula. É. O Drácula, eu achei muito fraco. Eu não sei se eu tava com muita expectativa, sabe? Primeira vez que aparece o Drácula, nem mostra o cara e só mostra a voz foda. Isso eu achei maravilhoso. Certo. Só achei maravilhoso. Do caralho também, velho. Né? Que é tipo, quando o episódio acaba, que fica escuro, aí vem aquela voz. My name is Drácula. Você, puta merda, aquele sotaque... Você vê mesmo aquele sotaque romeno, tá ligado? Drácula. É. Eu caralho. Até mandei mensagem pra você, né? Eu falei, que porra de final foi esse, velho? Achei do caralho. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive uma série de filmes aí, merda. A gente até falou um pouco disso no WhatsApp uma vez, falando do Alien, que mostra o bicho na primeira cena, tá ligado? Eu achei maravilhoso não mostrar o Drácula. Só que, primeiro, quando mostrou, eu achei muito caído ele manter a aparência do doutor, porque o Drácula, cara, ele é uma espécie de shapeshifter também, né? Ele muda, ele vira o que ele quer, ele vira pessoas, vira bicho, vira lobo. Ele virava lobo nas lendas originais, vira morcego, caralho. Quando ela encontra ele como Drácula, eu pensei que ia ser um ator, cara. Eu tava imaginando um cara grande, forte, de ombro largo. Tinha que ter uma porra de uma capa, tá ligado? Tinha que ter um cabelo comprido e um cara de expressão forte mesmo, de queixo largo, tá ligado? Eu fiquei esperando isso. Agora, mas eu acho que foi... Tu não tá muito contaminado então, com Castlevania. Não, mas não foi nem Castlevania. Isso que eu ia falar. Eu tava com muita expectativa por conta da voz, tá ligado? Sei. O que me transmitiu essa imagem foi a voz. Eu ouvi aquela voz e me transmitiu. Então, eu esperei ver o Drácula quase como a fera do Bela e a Fera, tá ligado? Um ser enorme, quase corcunda do caralho. Eu esperei aquilo. E aí, quando veio o Dr. Sweet e a voz dele não volta, porque a voz dele continua Dr. Sweet, eu fiquei tão decepcionado, sabe? Mas eu falei, cara, mas eu entendo. Eu entendi a série, porra. O Frankenstein não tem parafuso no pescoço, é uma pessoa comum, caralho, né? O lobisomem continua de roupa e tal. Eu entendi, porque a série é mais contida e tal. Mas sei lá, eu tava esperando uma coisa tão mais foda. Tanto que quando ele transforma a Vanessa, eu também esperei algo. Eu esperei pelo menos uma cara verde, uma coisa diferente. Mas não, né, cara? Ficou a mesma coisa, né? É. Mas se bem que a Vanessa, ela não precisa de muita coisa. Ela já tem a cara de Satanás. Ficar sombria, né? Ih, caralho! Ah, não, mas ela tá boa ainda. O que eu esperei, assim, porque, se eu não me engano, no primeiro episódio mostra, aí, ah, eu sou o Drácula, mas não mostra ninguém, beleza. Uhum. Mas no segundo, aí já mostra o Dr. Sweet, tá ligado? Eu imaginei que, tipo, podiam segurar que era o Dr. Sweet mais pra lá, tá ligado? Tipo, beleza, bota aquele Rainer chupando o sangue dele lá, né, no pulso, e que, por sinal, eu tenho uma observação sobre um dos vampiros lá, mas deixa eu terminar isso aqui. Ah, já sei, aquele cabeludo do caralho que tava destonando. É num do cabelinho pra cima que aparece na casa de espelhos? Não tinha nada a ver com a série esse cara. Não, mas não é isso. Não é isso que eu vou falar. Não é isso que eu vou falar. Toda vez que eu via ele, eu pensava, meu irmão, esse cara parece muito com o Branco. Toda vez que ele... Caralho, é verdade, o Branco, mesmo, mano. Pior que é verdade. mas aí ele... Eu ficava nessa, velho. Mas, ó, ainda nesse maluco, esse cara não tava meio estranho? Com aquele penteado, ele tava, tipo, pô, o cara, ele tá muito diferente da... Tipo, a série tem uma fotografia, né? O cara tava muito destoante, tinha um penteado de anos 50, uma coisa louca, né? Mas eu acho que, tipo, fizeram ele diferente, porque como ele meio que queria ficar por conta própria, tá ligado? Queria pegar a Miss Ives primeiro e tal, tanto que o Drácula bota pra fuder nele. Ah, sei lá, eu achei ele tão esquisito. Ele é meio bizarro mesmo. Porra, é o Branco, né? Quem diria isso, cara? O pessoal da CC gravando pelo Dread. Mas aí, tipo, o que eu tava falando. Quando aí chega naquele segundo episódio, no final, quando o cara tá lá chupando o sangue do Drácula, né, no pulso, que a câmera vai subindo. Tipo, eu não queria que fosse o Dr. Sweet que mostrasse naquela hora. Podia mostrar, tipo, Não que mostrasse direto, tá ligado? Mas mostrar, vamos dizer assim, a verdadeira forma do Drácula, tá ligado? Ele monstruoso, tá ligado? Sim. Eu não tava nem pensando em tipo, ele ser fodão e tal, aquele monstro fodão. Mas, tipo, com aquela cara daquele vampiro. Os vampiros da primeira temporada, tá ligado? Sim. Que eles tinham aquela pele bizarra, como se fosse um... Eu me lembro que era meio como se fosse um exoesqueleto, tá ligado? Era meio pulando assim. Tá ligado? Sim. A pele era tipo grossa, tá ligado? Você via uma divisão entre no peitoral e tal. Eu pensei numa parada daquela, tá ligado? E aí eu achei que, tipo, seria foda se aí, na beleza, o Drácula, o monstro e tal. E aí quando chegasse mais na frente, pam, é o Dr. Sweet. Puta merda, velho. Sim. Eu acho que ia ser do caralho. Porque, tá ligado? Tipo, se você parar pra pensar, tudo bem, foi o Dr. Sweet, foi uma jogada foda. Eu caí como um pato, o Wilde também, acho que muita gente não esperava isso. Mas faltou aquele boom, faltou aquela curva dramática, sabe? Aquele momento que o Drácula ia realmente ser o Drácula. Cara, ele não faz nada, ele dá umas porradas no Ethan, ele luta com a galera, puto Drácula, sabe? Tudo bem, é Penny Dreadful, é uma coisa mais pé no chão, mesmo sendo, né, fantasia, horror, mas eu senti muita falta disso, cara. E o desfecho, já que a gente tá nos desfechos, vamos dar o desfecho da Vanessa logo, emendando, né, no Drácula. Também ficou esquisito, porque primeiro, tinha aquela profecia do Ethan, né, de que seria o Lupus Dei, né, ele que acabaria com o mal e aquela coisa toda e não sei o que. Mas aí a mina chega, a Catriona, e fala, meu, qualquer bala ou qualquer faca pode matar o vampiro. Então, acabou com a magia, acabou com a profecia, sabe? Qualquer um que chegasse ali e desse um tiro na Vanessa ia matar ela e ia salvar o mundo. Tá ligado? Porque, tipo, assim, eu não fiquei pensando nisso, porque a partir do momento que ele, vamos dizer assim, que ele se transformou em lobisomem pra matar aqueles minions, tá ligado? Uhum. E não foi pra matar o Drácula, eu já pensei, porra, não, eles não vão esperar mais um mês. Sim. Pra próxima lua cheia pra coisar, tá ligado? Pra usar o lobisomem, porque eu também queria isso, velho. Não, o lobisomem que vai matar o Drácula, vai acabar com a porra toda, tá ligado? Faz parte da lenda, tem toda aquela pois lenda, é, né? Ele tem que se transformar e tal. E até seria muito foda de, tipo, ele transformado, já que o lobisomem ele vira uma besta, tá ligado? E aí ele pula pra... Podia ter ser até assim, tá ligado? Ele transformado, ele vira uma besta, ele perde a consciência, e ele pula em cima da Vanessa e crack, e mata, sim, tá ligado? Exato. E depois, né? Tipo, ele acorda de manhã, tá ligado? E não, o que é que eu fiz? Só que, querendo ou não, ele venceu, tá ligado? O mal se dissipou, tá ligado? Isso é foda também. É, olha, mas realmente, faltou um pouco. Eu gostei, eu digo que eu gostei, porque eu pensei, acho que eu pensei mais na poesia das coisas, e eu entendi que, tipo... Beleza, podia ser qualquer arma, qualquer bala podia matar ela, mas tipo, quem tinha que fazer era o Ethan, tá ligado? Sim, sim, aquela coisa do destino, né, de novo, sim, uma coisa sim, meio que o destino. Eu também gostei, mas tipo, eu esperava um pouco mais, sabe? Tô ligado. Tem uma parte ligado, que a Hecate fala um bagulho pra ele que começou a alimentar um monte de miolo na minha cabeça, que a Hecate fala um bagulho, mano, o seu sangue tem um poder foda, tem um poder de construir império, de derrubar império, cacete. Sim, sim, o, sim. O poder tá no seu sangue. Lá no final, quando o Ethan chegou na frente dela, eu fiquei pensando, caralho, velho, ela vai chupar o sangue dele e vai morrer, tá ligado? Tipo, ela vai chupar, ele vai se entregar pra ela e ela vai chupar o sangue dele, só que ela não sabe que ele é um lobisomem, tá ligado? E aí ela vai chupar o sangue dele e ela vai morrer, porque o sangue dele tem esses... Eu fiquei pensando uma porra ela, assim, sabe? Ela sabe que ele é lobisomem, só que ela não saberia o que... que ia dar merda, né? Exato, não saberia que aquilo ia fuder ela, né? Eu fiquei pensando isso. Porque eu fiquei pensando, cara, o Ethan, ele ama muito essa mulher. Ele não vai se entregar, assim, de tipo, puta, vou matar ela. Não, ele vai ficar com ela, tá ligado? E aí, no final, não ficou, né? E até uma parada muito doida, uma reflexão muito legal que traz também do quê? De como a sedução é usada pelo mal, né? Sim. Porque, cara, o mal seduz o tempo inteiro, até a gente mesmo. A gente pensa em fazer merda o tempo inteiro, quando a gente tá com raiva, o cacete. É verdade. Tem coisas tentando a gente. Porra, um dos personagens mais fodas ever, Sir Malcolm, cara cético, foi seduzido na segunda temporada. Puta, é verdade, velho. E agora é a Vanessa, a mina mais foda, foi seduzida pelo Drácula. Uhum. A sedução do mal, cara, ela é muito forte. E você pode ser o cara mais foda que for, ele vai ganhar você, cara. Porque ele te engana, tá ligado? Ele não te seduz pelo que ele é, ele te seduz pelo que você quer. E outra, não foi um negócio que tipo, ah, eu não sei e eu fui enganada por essa sedução. Não, tá ligado? Que no episódio 4 ela descobre que tem o Drácula, uhum. E o Drácula tá querendo ela que nem o Lúcifer queria, tá ligado? Sim. E tipo, só você pegando só disso daí, você pensa, ah, então ela, já que ela já sabe, isso não vai acontecer, ela não vai ser seduzida. E aí tipo, eu já tava imaginando isso no final, pro final, tá ligado? De tipo, o grupo vai se juntar, vai acontecer tipo, ah, ela pode até ser pega e tal, né? Já que ela não vai ceder. Mas o grupo vai se juntar, vai porradaria, vão conseguir pegar ela, e sei lá, ela vai mandar um verbo de diabo no final, e ele, não! E vai morrer, tá ligado? Sim. Só que aí, tipo, passa, ela é seduzida, e foi tipo, aquele negócio, cara, não acredito, velho. Sim, cara. Eu fiquei, fudeu. Pronto, foi nisso, velho. Fudeu. E aí, tanto que o episódio seguinte começa com a minha entrada, tá ligado? Que ela tá recitando essa questão, esse negócio do fim dos dias, tá ligado? Que depois a névoa pestilenta vai matar a humanidade e tal. Londres. Sim. Londres na bosta, tá ligado? Caralho. Todo mundo morrendo lá sem saber por quê, né, cara? Deus de sapo e rato e vampiro. Comendo sapo. Caralho. É muito foda. Mas o desfecho do Sir Malcolm... Foi um desfecho que eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Principalmente lá naquela cena que ele tá sentado no quarto da Vanessa, né? Que ele tá trocando ideia com o Ethan. E aí ele pergunta pro Ethan assim, você vai ficar? E o Ethan fala pra ele, você é minha família. Puta, cara, eu gostei tanto disso, mano. Foi bom, cara. Tava todo mundo só. Tava todo mundo só, no fim das contas, tá ligado? E aí, tipo... Eles tiveram 3 temporadas pra aprender. Gente, não fica só. Caramba, o cara vai, vou comprar pão. Quando volta, a Vanessa, estou do mal. É. Não, tá indo comigo, cara. É tipo os caras jogando RPG, né? O cara joga RPG faz 100 anos. Ele sabe que o grupo tem que ficar unido. Mas aí tem um dia que ele fala, não, eu vou sozinho lá avisar não, o rei. Aí já era. O cara não faz isso. Não, eu vou lá. Aí vai, aí dá merda. Se pode, acaba com tudo. Caramba, velho. Se no final da segunda temporada, aquela conversa que a última conversa que eles têm, né, da segunda temporada, é Miss Ives e o Ethan, de tipo, que ela fala, não, que a gente tem, cada um de nós temos esse segredo, e tipo, a gente anda com o mal e não sei o quê, tem esse destino bosta que a gente tem. Mas aí que ela fala, vamos andar junto, tá ligado? Walk with me, tá ligado? E aí ele vai e fala, ó, não dá, porque tipo, pra ele, o fardo dele ainda era muito pesado, tá ligado? Ele meio que não entendia. Eu acho que, tipo, ele não entendia o que tava se passando por ela, e sem falar, e também de, tipo, a gente já derrotou Lúcifer, então não tem mais nada, tá ligado? Então, tipo, pra Vanessa vai estar de boa agora, que a gente matou o vampiro na primeira temporada, matou o Lúcifer na segunda, vai ter o que mais, tá ligado? E aí, só que eu tenho essa porra desse lobisomem aqui, e vai que eu tô... Vai que eu dou um vacilo e transformo e mate ela, tá ligado? É, exatamente. Aí ele, não, vou andar sozinho, tá ligado? E ele... Vai embora. Aí, pronto, aí fudeu, todo mundo se fudeu. E outra, do cara que já tinha sido culpado pela morte da família, né? Ele carregava aquela dor de ter matado a própria família indiretamente e tal, né? Mas ele ficou, porra, se eu matar essa mina aqui, velho, eu vou entrar em parafuso. Aí fudeu. Impérios vão cair, um rei lobisomem, vai ser uma bosta. Vai dar uma merda. Mas eu achei maneiro o desfecho do Sir Malcolm. Até porque, lá no final, quando ele tá conversando com o Ethan, né? Que o Ethan fala pra ele, eu sou sua família, eu vou ficar, aquela coisa. Ele pega e o Ethan fala assim, você tá bem? Como é que você vai ficar e tal, não sei o quê. Ele fala assim, eu tô bem porque a Vanessa tava me prendendo ao homem que eu era, né? Que era aquele cara amargurado, triste, não sei o que e tal. Ela tava me prendendo no meu passado. E agora que ela se foi, eu tenho que aprender a ser o homem que eu vou me tornar. O Von, tá ligado? Vamos pra frente. Exatamente, agora, tá ligado? Né, cara? Puta, eu achei isso tão bom. Porque eu gosto muito do Malcolm, cara. Ele sempre me pareceu um cara muito certo, sabe? Nunca fez uma parada assim que você achou totalmente errado. Na segunda temporada ele tava seduzido, tem todo aquele lance do mal que a gente falou. A Vanessa foi, imagina ele, que era um cético, né? Então tem todo aquele lance, mas no fundo, eu gostava muito dele, cara. Porque eu sempre achava ele meio que o paizão da galera, sabe? Ele sempre, porra, quando ele encontra o Ethan lá no deserto, é maravilhoso, cara. Imagina que você tá lá no deserto, aí aparece um amigo seu que você não vê há 5 anos e toma aqui um pouco d'água. Caralho, velho. É muito foda, mano. O Ethan olha e não acredita. Ele fala, o que você tá fazendo aqui, mano? E ele fala, você nunca sabe onde eu vou aparecer. Só faltava ele falar que nem o Gandalf, tá ligado? O mago nunca se atrasa, diga sempre na hora. Eu gostei, cara. Pô, o desfecho do Sr. Malcolm foi maneiro, né? A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. A gente tem o desfecho do John Clare, né? Querido monstro aí, né? Que de monstro não tinha nada. O personagem mais humano da série. Pois é. O ator é foda pra caralho, mano. O ator é o Rory Kinnear, né? Que fez Black Mirror, o cacete. E, mano, aquele maluco, ele falava de um jeito, a dor. Ele nunca tava feliz 100%. Ele dava um sorrisinho. Sabe aquele sorriso que quer abrir, mas fica segurando assim, ele falando... Cara, ele, os diálogos deles eram todos maravilhosos. Puta, tem uma hora que ele tá falando com a... Com a esposa dele, né, que ele encontra lá, esqueci o nome dela agora, Suzana, porra assim. Ele encontra ela lá e ela fala pra ele assim, pega o nosso filho que morreu e leva lá pro Frankenstein trazer ele. Nossa, velho. Tipo, ei, eu fiquei putaço, bicho. Cara. Eu fiquei putaço com ela, velho. Eu não, velho, que porra é essa, velho? Olha o cara aí, tipo... O peso que você tá jogando no ombro dele, né, cara? É. E o rosto dele, cara, ele passa uma dor que ele fala pra ela assim, mano, pede pra mim o que você quiser, mas por favor, não me pede isso. E ela insiste, mano. E ela, puta, e a cara dele, velho, puta, o jeito dele, o olhar, tá ligado? Ele se assusta, você vê, ele é o personagem mais indestrutível de todos. Ninguém pode com ele. Ele é imortal, ele tem a força sobre-humana, o caralho. Dorian Gray é imortal, mas não tem a força que ele tem. O Drácula tem todo aquele problema caramba que ele tem. O lobisomem tem aquele negócio de se transformar ou não. E mesmo assim, ainda acho que ele daria um pau no lobisomem. Cara, ele é o cara mais imortal, mas a dor, cara, é a fraqueza mais fodida que ele tem. Isso é mostra verdade. Que ele é humano, porque é a nossa fraqueza, né? Uhum. Tem uma hora que ele sai, hora que ele vê o filhinho dele, e o filhinho dele se assusta com a aparência dele. Ele corre, cara, e ele, tipo, tropeça e cai de joelho e começa a chorar. Parece que ele tomou um soco. E aí, eu olhando aquela cena, eu falei, caralho, ninguém seria capaz de derrubar ele desse jeito, cara. Mas a dor, o sofrimento que esse personagem carrega, é tão foda que é como se fosse o inimigo. Ele é o próprio inimigo, cara. É verdade, velho. Né? Ele é o próprio inimigo, ele não pode fazer nada. Ele é o Nemesis do próprio do Nemesis. É foda, velho. Exato, né, cara? Puta, ele não pode fazer nada. Todo mundo ali tem armas pra combater os seus inimigos. Todo mundo tem outros amigos pra ajudar. Ele não pode fazer nada, cara. Como que você combate você mesmo? Foda, velho. Porra, essa cena do... Essa parte do reencontro dele com a família é pesada, velho. Porque é aquele negócio, tipo, eu sumi por anos... não sei nem se eu vou encontrar a galera, né, que ainda tinha essa dúvida, tá ligado? E aí, tipo, ele encontra, mas ele sabe, eu não posso simplesmente aparecer aqui, tá ligado? Não sei nem o que aconteceu, eu não sei nem o que aconteceu pra eu ter morrido, o que foi, tá ligado? E sem falar que eu sou um monstro, tá ligado? E é foda que aí ele vem, o menino tá meio que delirando, né, de febre, ele fala lá, tenta acalmar, e aí ele fala, pai, não sei o que, quando ele olha pra cara dele, ele vê, tipo, que é um monstro, tá ligado? Uhum. Que tá lá com a cicatriz, albino, os olhos, né? Demais, tá ligado? É aquele olho amarelo dele bizarro, tá ligado? Ele, não, não sei o que, fica com medo, e ele fica fudeu, tá ligado? E agora? E depois aí, tipo, ele fala com a mulher dele, aí a mulher dele fica meio assim, mas vê que era ele, tá ligado? Reconhece ele ainda, e meio que as coisas começam a caminhar, tipo, bem, tá ligado? Sim, cara. Na hora que ele chega lá, que a mãe do menininho fala, né, olha, você vai ter um choque, papai voltou, mas, né, tá diferente, não sei o que... Ele chega, mesmo assim o menino tá com medo. Ele se ajoelha lá, começa a montar o barquinho. Aí um moleque abraça ele, cara. Eu só não chorei porque eu segurei, mas... Foi um momento de felicidade tão grande, né, Wilde? Que você fala, eu caralho. Eu dei aquela pausa assim, preciso de um copo d'água. É? Você aí, fala, pô, mano, esse cara merecia isso, né, cara? Caralho, foi foda, velho. Sim. É o mesmo esquema da Vanessa também, né? Quando a Vanessa começou a ficar bem com o Dr. Sweet lá, aquela coisa toda. O cara mó doce, né? Mó atencioso. É. Fala, puta, ela merece esse cara, velho. Mas é do Drácula, não! E o desfecho total dele, que é, né, porra, colocando o filho lá na água, né? Puta, cara. Na água, puta, foi foda. Uma dor fodida que o pai do Ethan, lá no deserto, lá no faroeste, né? Que também tem aquela cena do tiroteio foda pra caralho. Tem duas cenas de tiroteio foda, né? Uh-huh. Tem a primeira na mesa, que começa facada, tiro pra todo lado, a mina vira um demônio lá, né? Começa a matar. E tem a segunda na capela, né? Que o nego também mete bala. E puta, o pai dele morre crucificado, né, maluco? Leva um tiro na cara e... E só um adendo aqui, que as balas não matavam daquele jeito. Em 1892, no Velho Oeste, ninguém dava tiro na cabeça e saía pelo crânio, não. Era muito difícil a bala perfurar um osso, assim. O negócio tirava muito mais na barriga e no coração do que na cabeça. Hoje em dia, com toda a ciência bélica, isso é possível. Muito foda, mas ali o pai do Ethan fala um negócio pro Malcolm, que é bem maneiro, né? Que ele, o Sr. Malcolm fala que perdeu o filho, não sei o que e tal, e aí o pai do Ethan fala, então eu te dou meus pêsames porque nenhum pai deveria passar por isso. E no final, cara, o John Clare passa por isso e ele tem que pôr o filho dele no rio, cara. Puta, é foda. A vida desse maluco é só dor, né, cara? E mesmo com o fim da temporada, você olha e você fala, cara, o que será dele agora? É, velho. Qual será o desfecho porque, tipo, dele? A mulher dele rejeitou ele, tá ligado? Disse, sim, você não vai reviver o nosso filho, não? Então, foda-se. Aí ele, velho, já que é assim, então tchau. É. Pega o menino. A amiga que ele teve era a Vanessa. Morreu? Morreu. Não tem puta, mais ninguém. Não, velho, é foda. Ele escondidinho lá. Porque aí é que... E é outra coisa, velho, a frustração de tipo, porra, John. Quer dizer, John Clare não, né? Ele não ia se apresentar lá. Uhum. Mas tipo, Vanessa, ó, tem um amigo meu aqui, Albino. Aí, caralho, velho, o cara podia ter conhecido os caras. Você fica frustrado por isso, tá ligado? Ele fica lá, sim, escondidinho atrás da árvore. Mas quando todo mundo vai embora, ele vai lá prestar as condolências, tá ligado? Sim, né? Porra, mesmo. O que mostra ainda mais como ele tá sozinho, né? Tipo, a galera toda fez o luto ali, o velório, todo mundo junto. Aí todo mundo foi indo embora, seguindo seu caminho, aquela coisa. E depois ele faz a mesma coisa sozinho. Mostra que realmente ele não tem amigo, não tem ninguém, não tem família nenhuma. O desfecho dele certamente seria solidão, né, cara? Seria a depressão aí profunda. Ou virar uma porra de um bicho completamente louco, muito mais fora do que a Lily, né? É. E falando em Lily, vamos dar aqui o desfecho do Dorian Gray e da Lily, né? A Justine já era o desfecho dela, foi ter o pescoço quebrado. Mas, porra, o Dorian Gray lá com a Lily foi sinistro, né, cara? Porque ela ficou rejeitando ele durante muito tempo, né? Meio que snobando, ignorando, o que tava me deixando puto, não sei você, mas eu tava ficando puto pra caralho, que eu falei, caralho, essa mina só é isso porque ele deixou, ele tá pagando tudo, todas aquelas roupas, a casa dele, porra, na casa dele, mano, a mina fechou a porta. Teve uma hora que a mina tava chorando lá, falou, dá licencinha, Dória. Fechou a porta na cara, eu falei, ah, não, mano, essa mina tá tirando. Ela rejeita, sabe, ele. É porque, tipo, pra mim ficava aquele negócio, ele tava, foda-se. Porque, ó, é como eu gosto de falar o seguinte, existe o tanto faz que você, e aí, quer água gelada ou água com gelo? Não é, tanto faz. Uhum. Ou então você fala, ó, tanto foda-se. Era isso que ele... Era isso. A menina fechava a porta na cara dele. Tanto foda-se. Vocês vão morrer, eu vou continuar do mesmo jeito, tá ligado? Mas mesmo assim, você ainda viu um pouquinho no semblante dele de que ele tava incomodado. Ele tava incomodado porque aquele negócio... Porque a ideia dele era... Ele tinha a ideia que ia ser de um jeito, só que ele viu que tava indo pra outro, tá? Ele, não é isso aqui que era pra ser, tá ligado? Sim, cara. E ele ficou putaço, né? Tanto que ele foi lá, chamou o doutor e botou elas lá e tal. Mas nesse desfecho dele, ele fala um bagulho pra ela que foi um insulto do caralho, cara. Que eu achei maravilhoso, que eu tava com a raiva dela. Que ele falou pra ela assim, meu, você foi a maior decepção que eu já tive, tá ligado? Ele fala pra própria Justine, ele fala assim, eu já conheci centenas de Lilies, essa é só mais uma. Puta que pariu, cara, isso eu falei, aê, cara. Foi pesado. Justiça! Porra, cara, você chegar na sua mina ou no seu namorado aí e falar, eu já conheci milhares de fulanos, você foi só mais um. Caralho, isso é uma ofensa, cara. Dói mais do que o negócio que a gente falou, né, que ele queria arrancar essa cabeça. Falar isso aí dói muito mais do que ele arrancar a cabeça dela, o caralho, né? E a Lily fica na merda total, né? Porque ela vai lá, aquele esquema do Dr. Frankenstein, tentar deixar ela mais calma, não sei o quê. Ela revela que a filha dela morreu congelada lá, conta a história da filha, não sei o quê. O Frankenstein solta ela. Esse Dr. Frankenstein também, daqui a pouco a gente fala dele. Solta ela. Ela vai embora. E é outra também que vai ficar condenada quase como o John Clare. Ela só vai ter ainda a beleza, né? Mas fora a beleza, eu acho que ela é muito mais monstro do que praticamente todos ali. Porque ela é totalmente maluca, não tá nem com nada, mata todo mundo. Aquela hora que ela manda as meninas ir lá e arrancar a mão e volta, tem uma pilha de mão. Fica pensando, caralho, essa mina, ela é muito louca, velho. Ela é totalmente imprevisível, tá ligado? Pois é. De uma hora pra outra, era um jantar amigável, com uma ideia, né, uma ideologia, e daqui a pouco as mulheres estavam assassinando pela rua, e falei, caralho, olha isso, porra. Foi foda, mano. Eu não aceito, tipo, Clube da Luta, tá ligado? Que porra é essa? Mas achei maneiro também o desfecho dela, assim, o destino dela. Tipo, meu, já era. Você foi só mais uma. É. Tanto que nem mostra nada. Nem mostra pra onde que ela foi. No, tipo, já era. Você acabou. Você pode sair por aí e fazer o que você quiser. Você já era. A senhorita Ives era minha última ligação com quem eu era. Preciso descobrir quem eu ainda hei de ser. Vamos falar do Dr. Frankenstein e do nosso querido Dr. Henry Jekyll aí, que pra mim foi a maior decepção da temporada. Não pelo doutor em si, mas pelo potencial que ele tinha e não deram, né? É. Frankenstein, mano, aquela hora que o Dorian Gray fala pra Lily assim, olha, eu tô entediado, e aí duas falas depois ele já enfia ela dentro daquele carro e os caras levam ela pro hospital, né? Pra prender ela lá no manicômio e dar a injeção, eu pensei assim, quando ela acorda daquela injeção, naquela cadeira lá, né, maluca, ela tá desamarrada. Eu já pensei, tá tudo errado. Quando ela acordou desamarrada, eu falei, tá tudo errado, porque se levaram a mina, essa mina é um satanás, ela já era pra estar toda amarrada nessa porra. Tá desamarrada. Era pra dar de mordaça, pra ela nem falar nada. Era, cara, e, porra. Cara, se ela tivesse amordaçada, pô, nada disso teria acontecido, ela tava baduda já, ela, quem sou eu? É verdade. Mas tava desamarrada. A hora que eu vi, eu falei, já era. Já fudeu. Mas ela tava com um negocinho no pé, mas até aí tudo bem. E o Dr. Frankenstein, cara, ele começa com um personagem foda. A história dele é muito maneira. Ele se torna um cara maluco, tipo, psicótico, assim, quase, né, cara? Pelo amor dessa mulher e etc, aquela coisa toda. Mas durante a terceira temporada, eu não vi ele demonstrar muito isso, sabe? Eu acho que os caras poderiam ter colocado mais coisa. Tipo, colocar ele fazendo mais coisas. Coisas até simples, coisas bobas. Tipo, mandar uma flor, sabe? Isso ia ampliando essa relação do personagem, tá ligado? Você cria vários pequenos pontos pra lá na frente ligar tudo e falar, caralho, ele ligou a vida inteira pra ela. E aqui no final, quando ele teve a chance de fazer a lobotomia bizarra lá e trazer ela realmente, né, pra ficar com ele, ele não diz isso em momento nenhum, mas você lê nos olhos dele que ele fala, meu, eu te amo tanto que eu vou deixar você ir, mano. Ela falou, não tira as minhas dores, né? não tira as minhas lembranças, deixa eu ficar com isso. E ela chora, aquele show, e ele fala, então tá bom, eu te amo tanto que tá bom. E quando você tá num relacionamento e você ama muita pessoa, tem algumas coisas que você quer muito aquilo, você planeja, às vezes, a vida inteira. Chega num determinado momento, a pessoa fala não, e você fala assim, eu te amo tanto que tá bom. E ali ele falou tá bom pra ela, né, cara? O desfecho dele foi bem legal, mas eu achei que faltou um pouquinho mais dessa profundidade do amor mesmo, sabe? Durante a temporada. É porque, exato, tipo, ele meio que encontrou ele tinha um foco agora, tá ligado? Sim. Porque foi aquele negócio. A primeira temporada ele tava fugindo do monstro, tá ligado? Que o monstro queria matar ele. Aí a segunda teve... Tipo, eles ficaram muito nessa das bruxas e tal, porque começou cedo o problema todo, né? E ele tava sempre indo lá ajudar e não sei o quê. Mas aí ele depois tem que lidar com a Lily e tudo mais. Só que aí, quando dá merda na segunda, né, que todo mundo se separa, ele tá fudidaço, meu irmão. Caramba, meu irmão, a olheira dele, velho, ele tem uma olheira vermelha. É maior, parecia assim. Parecia que ia cair, pô. Era tipo, porra, é essa? Maior do que o Drácula, tá ligado? É o maior vampiro. Parece que a pálpebra dele, pô, pálpebra não, né? Essa parte aqui de baixo. Vamos dizer, pálpebra inferior. Ia cair, tá ligado? Porque já tava morto o tecido de tanto, sim, de tanto olheira. Quanto tempo esse cara passou acordado? Um ano? É, você vê, nas poucas cenas que mostra ele deitando na cama, ele deita bem devagarzinho, como se fosse um velho, né? Ele vai se estralando todo e ele... Você sente a respiração do cara, né? Você fala, caralho, esse maluco tá muito merda. Todo problema com as drogas e tal. Só que aí, tipo, quando ele meio que pega um negócio pra fazer, né? Que ele tinha que melhorar... ele tem que melhorar aquela parada que o Dr. Jekyll fazia. Que aí mostra também como ele era superior, mas... tipo, por ele tá fudido, por tudo que ele sentia, essa depressão foda dele, essa parada do amor e tal, fudia ele e ele não conseguia acender no potencial que ele era pra estar, tá ligado? Sim, cara. E aí mexe até um pouco da falta que foi do personagem do Jekyll. Porque, cara, o personagem começou muito bem, mas depois ficou completamente apagado. Porque, na história mesmo, o Jekyll, ele começa com aquele negócio do soro pra tentar curar, uma coisa mais da medicina, né? Tentar fazer um negócio que cure, o que deixa a pessoa mais forte, o cacete. Meu, aqui ele começa reclamando que o Frankenstein tá usando drogas, mas no livro Magic e o Monstro, ele é o drogado. Então aqui na série podia fazer uma dualidade foda, trazendo a hipocrisia, né? Tipo, caralho, você começou a série falando pro cara parar de usar droga, o cara parou, só que agora você é um puta drogado do caralho. Não fizeram isso. A transformação dele no monstro, cara, isso aí, meu, não ter colocado, foi, puta, não vou dizer que foi um erro, mas sei lá, podia ter sido mais rico, né? É por isso que, tipo, a galera queria tanto que continuasse, tá ligado? Porque, beleza, não mostrou nessa primeira, tá ligado? Nessa primeira. Não mostrou agora, mas vai mostrar numa próxima, que nem o Lobisomem, tá ligado? O Lobisomem na primeira temporada foi no finalzinho, tá ligado? Tipo, foi uma cena de 2 minutos, mas você fica, caralho, velho. Aí depois, tanto que nas outras eles exploram bem mais, tá ligado? Exato, e aí, né? E outro negócio foda é que, beleza, tem essa questão de que, tipo, o Dr. Jekyll, ele usava o soro pra Mr. Hyde porque ele se sentia fodão, tá ligado? Que era um negócio que ele não era. Ele era um merda. Ele é loser, todo aquele negócio de tipo, seu nerdão e ninguém quer ele, a mulher despreza e todo aquele negócio. Aí ele usa o soro pra se sentir foda. E aí, tipo, claro que aí o monstro tá do controle, mata geral, não sei o quê. Sim. Mas aí eles colocam o conceito do que ele sentia, tá ligado? Que vão dizer assim, é como se ele fosse um psicopata, tá ligado? Só que ele sabia que não, se eu for seguir nessa linha, vai dar merda. E aí ele reprime esses sentimentos dele, tá ligado? E aí eu já tava imaginando, caramba, imagina, velho. Ele, tipo, vai acontecer... Eu pensei no seguinte, naquela hora que o pessoal tá interrogando o Rainer, eu nem sei o nome dele, eu falei Rainer. Qual? Aquele, o que era o secretário da doutora. O Renfield. É, Renfield, isso. Quando eles estão lá... Fazendo entrevistando não, né? Hipnotizando, né? Isso, na hipnose lá do Renfield. Eu achei que, tipo, tem uma hora que os bichos iam invadir lá, tá ligado? E aí, putz, isso podia ser um momento foda pra ele fudeu e... virar... Total, total. Caramba, velho. Pra apresentar, né, o Frankenstein tava meio arrogante em relação a ele, falando que ele era foda, tinha aprimorado, não sei o quê... E aí ele podia, nesse momento, apresentar, olha, a gente tá aqui fazendo um trabalho de pegar as pessoas completamente loucas e o cacete aí e transformar em pessoas normais. Mas eu tenho um projeto que eu fiz sozinho, que não mostrei pra ninguém nunca, que é de pegar pessoas normais e transformar em bestas. E a gente pode fazer aqui agora pra salvar o hospital. E aí podia criar um conflito de pessoal, não quero, e aí trazer ele com aquele conceito que muitos cientistas já fizeram, né? Inclusive o cara da penicilina, os caras que estudavam a raiva, né? Que entravam na jaula do cachorro com raiva com a arma, não pra matar o cachorro, mas porque se o cachorro mordesse ele ia se matar. Uma coisa que tem bastante na medicina, de ele falar, não, aplique em mim, eu, você. E aí veio o monstro, cara, mano, puta que pariu, cara. Ia ser foda pra caralho. Aí não colocaram isso aí, eu fiquei, puto, quando acabou a série, eu fiquei assim, ah, não, cara, não é possível. Tem que ter só uma minissérie no YouTube, só pra ele virar o monstro. Um capítulo, 5 minutos, tá ligado? Yes! Aí, agora, 10 de 10. É, cara, porra, ia ser perfeito. Porra, né? Meu irmão, é foda, velho. Tipo, mostra, olá, Dr. Jekyll. É porque, porra, se fosse pra não mostrar o monstro, tá ligado? Então não, nem botava o Dr. Jekyll, velho. Põe o Dr. Farofa nessa porra, tanto faz, né? Olá, sou o Dr. Farofa, sofro preconceito por ser meio indiano, tá ligado? E aí, tipo, não, ok. E aí, vai ter... Ele ia ser um personagem legal, porque durante a série é até bom como é que as coisas vão se construindo, né, entre eles, tá ligado? Mas, tipo, beleza, aí você bota a porra do Dr. Jekyll e ele não se transforma em Mr. Hyde. Não, velho. É igual botar o Frankenstein e não fazer monstro nenhum, ou não fazer, sabe, ele reviver ninguém, ou então... É verdade, Sabe, fica botar o Dorian Gray e ele não ser imortal. Tipo, pô, por que que você põe personagem, tipo, né? Ser imortal não, mas, tipo, ele ser, tipo, um cara normal, tá ligado? É, um cara... E aí? Aristocrata. E aí, Dóia, vamos usar uma cocaína aqui? Não, posso não. Amanhã eu acordo cedo. Como assim, porra? Amanhã eu acordo cedo pra ir trabalhar, né? Pô, faltou, cara. Infelizmente, no nosso querido Jack, faltou muita coisa. Gostei muito daquele ator, cara. Ator foda pra caramba. Tinha um jeito, assim, muito doido. O nome dele é Shahzad Latif. Então, puta, ele, maravilhoso. A introdução dele, as pessoas xingando ele na rua, achei foda. Ele inabalável, mas por dentro ele, né? Ele sentia, bom, né, aquele bagulho e tal, e todo o conflito dele mais pra frente, daquela coisa dele ficar... Se ele ficasse mais irado ainda, seria ainda mais maneiro. Se ele ficasse mais irado a ponto de bater em alguém, uma coisa assim, sabe? Aí, velho. Acho que até faltou isso, tá ligado? de tipo, ter hora, assim, velho, ter hora que ele ficasse puto. E beleza, a série não precisava transformar ele num monstro, tá ligado? Não precisava botar ele grandão e tal. Tipo o Dr. o Mr. Hyde daquele filme de Van Helsing, que tem de Hugh Jackman, tá ligado? Ou da Liga Extraordinária, que é um monstrão gigante. É aquela roupa de borracha, tá ligado? Mas, tipo, ele podia, sei lá, ter uma mudança nos olhos, tá ligado? E mudança de postura, tá ligado? E quando vê, ele tá. Aquelas cadeiras que é pregado no chão, ele arrancando, tá ligado? A força, né? Sim. Tá ligado? Porra, totalmente. Só que aí, tá ligado? Só que aí, tipo, ele ainda, como ele se controlava, tá ligado? Ele não, aí ele vai e bebe o vai numa caixinha e tal, e pega um negócio e abre, bebe um soro e volta, ele já volta, tipo, mais de boa. Não, eu tive um momento de raiva e tem a cadeira presa na parede, tá ligado? Exato, né? Seria foda. Oh, que seria até uma boa dualidade, Wilde, pra fazer o seguinte, ó. Fazer que ele fosse o monstro, mas ele tomasse o remédio pra ficar uma pessoa. Uhum. O estado normal dele seria um monstro, né? Um exemplo. Mas ele tomava o remédio pra ficar uma pessoa, pra ficar bem. Porque tem um diálogo dele com Frankenstein que ele fala assim, mas quem é o normal? Quem é o normal que tá aqui na cadeira? O normal é esse cara agora que ficou de boa quando a gente deu o soro? Ou o normal é o maluco? Quem somos nós pra dizer isso? Porque tem gente que nasce com problemas mentais e a vida inteira a gente tenta curar, entre aspas, a pessoa, né? Mas, putz, será que aquela não é a verdadeira natureza dela? Será que ela não tem que ser aquilo até morrer? E ali traz muito essa dualidade. Se ele fosse exatamente isso que a gente tá brincando aqui, que você falou. Se ele fosse um monstro o tempo todo, maluco, doido, cacete, e tomasse um remédio pra ficar bom, seria do caralho. Podia até misturar com essa sua invasão de vampiro aí, no hospital, no final, e ele falar assim, mano, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra vocês. A notícia ruim é que acabou meu soro, meu fica gente. A notícia boa é que o bicho vai pegar aqui dentro agora. E aí ele virava o bagulho, né? Ou então, tipo, eles meio que ficaram presos numa. Entrou os bichos e eles se trancaram numa sala, tá ligado? E aí tá todo mundo lá, não, aquele negócio de bola no plano pra fazer e tal. E ele tá, tipo, no canto, meio que concentrado, tá ligado? Aí, não, que não sei o quê. E ele, ó, eu vou ter que sair e já a gente conversa, tá ligado? Aí, não, não. Aí ele sai e você só escuta. E ele meio que limpa o corredor. Sim, tá ligado? Cara. Só que, tipo, ele vai até a sala dele pra tomar o soro, tá ligado? É tipo, porra, eu tenho esse segredo aqui e tal. E aí, pronto, agora você pode acabar sendo. Cara, é verdade. Tinha tanta saída, isso que deixa a gente meio, né? Tinha tantos. Isso também mostra um pouco de como a série não tava fechada porra nenhuma. Isso foi algum executivo, né? Que meteu a mão. Não tava bem. Não é isso, não, pô. É tipo. Deve ter abaixado a porcentagem de grana, sei lá, de visualização. Tinha que ir assistindo, de Ibope, tá ligado? E agora, chega, tá ligado? A série é cara, porque, porra, não é possível que aquela série seja barata, tá ligado? Sim, nossa, o nível ainda mais agora, né, Wilde? Na terceira temporada, a fotografia, cara, tinha umas partes ali que eram maravilhoso, caralho. Mas tinha muita coisa, velho, que dava pra fazer. Cara, não precisava, olha aí, velho, não precisava nem mostrar ele se transformando, velho. Mas, sei lá, tem um momento em que, tipo, dá a entender que ele... E ele tem que tomar o soro, tá ligado? Você, eita porra! Mas é foda, então, véio. Mano, se ele falasse dessa porra desse soro, tivesse um corredor cheio de vampiro, ele entrasse lá dentro, o nego só ouvisse os gritos, coisa tremendo, batendo, poeirinha caindo do teto, depois entrasse no corredor, visse todo mundo morto no chão, e ele lá no final com a camisa rasgada, pra mim já estaria maravilhoso. Velho. Agora você não fazia absolutamente nada, porra. O momento mais enraivecido que ele teve, ele pegou um frasquinho e quebrou na parede, mano. Que fora que ele pegou um frasquinho e jogou lá. Ai, não sei lá. Puta que pariu, pô, cara. Se fosse o Mr. Hyde verdadeiro, ele ia pegar a parede e ia quebrar o ia quebrar o frasco. Na Rússia, né? Você pega a parede e quebra o frasco. Pô, mas de um modo geral, achei a série maravilhosa. Achei fantástica. Sim. Os diálogos são todos maravilhosos, cara. Os diálogos de fé, de religião, a parte filosófica, o que as pessoas representam, sabe? Por exemplo, o Bartolomeu lá, Bartolomeu Husky, que era o detetive que tava atrás do Ethan. Sim, é verdade, velho. Aquele cara, ele morreu de uma maneira mundana. E no primeiro momento eu achei meio bosta, mas depois eu comecei a analisar e falei assim, cara, mas ele é um cara mundano. Ele é é o cara normal? Porque ele não tem um braço. Aí perguntam pra ele, quem arrancou seu braço? E ele fala, eu perdi na batalha. O que, que você é? Eu sou um policial. Toma aqui. Não, eu sou de Scott. Ele é um cara muito mundano. Ele é um cara muito do planeta, da Terra. Um cara muito normal, né? Tipo, se quem tivesse arrancado aquele braço dele fosse o Ethan, seria muito foda? Seria. Mas aí na morte dele, teria que ser uma morte foda. Sim, o Ethan teria. Tinha que desmembrar ele, alguma coisa assim, tá ligado? Mas não, ele era uma pessoa. Ele era o cara mais normalzinho de todos ali. Então ele morreu de uma forma muito mundana. Tomou um tiro no coração e morreu, tá ligado? É. Eu não achei ruim. Eu achei foda os diálogos. Tem umas partes que ele fala lá, porque ele tinha meio que uma coisa pessoal com o Ethan, né? Não era mais só o trampo. Ele falava, não, é porque... só o trabalho, mas não era, né? É porque, tipo, além disso, tinha... É que, outra coisa... Ele não era, vamos assim, porque tem uma diferença entre a galera cética e a galera que acredita, tá ligado? Na série tem muito disso. Só que ele não era nem cético, nem cara que acredita. Ele simplesmente tava por fora, tipo, não é aquele negócio de, olha, será que existe lobisomem? Ele, tipo, eu tô alheio a isso, tá ligado? Essas questões do sobrenatural e não estão a mim. Só que, no percurso dele, de policial, e ver a cena de crime, e ele, caramba, velho. O que é isso, tá ligado? Ele não era um cara que tava procurando nada sobrenatural e tal, mas tinha coisa que era foda, tinha coisa que era foda acontecendo, que ele não sabia explicar o que era. Uhum. E pra ele também não... whatever, né? Ele era aquele pensamento meio assim, se for um Witan ou se for um lobisomem, eu vou levar pra cadeia do mesmo jeito. O pensamento dele era mais ou menos isso aí, né? Ele tava nem aí e tal. E é foda, essa questão da morte mesmo dele lembra, vamos dizer assim, lembra muito Cornel, tá ligado? Sim. Onde tipo... tá acontecendo lá a batalha, o Uhtred tá abaixando com a machadinha dele, tá abaixando um escudo e colocando a faca dele, na faca curta dele, pra matar gente pela sila, tá ligado? Sangrar feito bode. Uhum. E aí, quando tipo, vou dar uma respirada aqui, aí, quando vê, Izeut está morta. Você, what? O que aconteceu, tá ligado? Exato, aí na hora, né? Fica, a galera veio, flanqueou e tal, e matou. Mas ela não é importante agora. Não, velho. Na guerra não tem essa, não. A galera morre. Exato. No próprio Senhor dos Anéis. No filme tem toda uma beleza, caramba. No livro, o Sméagol, no final, ele tropeça. Ele pega o anel, tropeça e cai dentro do vulcão. Aí, tipo, porra, é aquela coisa que acontece, né? É uma coisa normal. Assim, o cara ali no meio de um tiroteio. Um cara que não era acostumado a usar arma. Que tava longe pra caralho, no deserto. Tem hora que ele fala ainda, os caras da Scotland Yard não usam arma. Aí o xerife falece, vai sobreviver bastante aqui no deserto sem usar arma. Aí no meio de um tiroteio o cara morre. É uma coisa mais normal do mundo, né, cara? Ei, isso é muito bom, velho. Você tá ótimo sem arma. Tá bonitinho você sem arma aí. O cara vira as costas e deixa ele lá sozinho.